Este micro é que é pior. Ontem tive problemas. Gravei com o Johnny. Sim. Metade da gravação ficou toda. Deixa-me saber no instante. Picada. Diz. Então. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Das Podcast. Eu não sei porque é que estou a falar assim. Olá a todos. Eu, como sempre, sou o Vítor Vilas Boas e este é o 13º episódio do DAS, o segundo em Barcelos, e o convidado de hoje é também ele, originário, original, autóctone, autóctone? Não sei, já não me lembro. O que eu quero dizer é que ele também é de Barcelinhos, terra de onde eu sou, é onde atualmente gravamos estas coisas, e o seu nome é... Bruno Figueiredo, eu não sei se já disse antes, acho que não, o seu nome é Bruno Figueiredo, ele que está atualmente alocado, eu também não sei se esta palavra existe, ele que está atualmente a morar em Coimbra, onde estudou, está envolvido com a cultura arte mag, e we are Portuguese, assina também às vezes como autoria própria como Figas, eu espero não estar a dizer demasiadas parvices. Mas eu devia preparar melhor isto. Esta foi uma conversa boa, mas foi também uma conversa longa. São quase 2 horas, só para os fortes. Estou a brincar. O conteúdo da conversa é superior à quantidade e vocês vão ignorar essa parte. E quando repararem, já passaram 2 horas. Falamos de muita coisa, numa primeira parte de como foi... O passado, do nosso tempo, as coisas eram diferentes. Depois, como é que ele chegou a Coimbra, porque é que foi o design, o vídeo, etc. Como é que se envolveu com a cultura arte mag. E depois, numa segunda parte, começámos a divagar para design, música, novas oportunidades, cenas assim do género, conceitos brilhantes como design da aldeia, que eu gosto muito. Gostava de fazer devíamos criar uma página no Facebook só para partilharmos design da aldeia. Hã? O que é que acham? Mais falamos do trade, ou falamos de banda, falamos de muitas pessoas. Falamos de tantas pessoas que se eu ganhasse 1 euro, melhor, não quero dinheiro, esqueçam. Falamos de tantas pessoas, se cada uma dessas pessoas que são referidas ouvissem este programa, estávamos no top. Atingíamos um público extremamente abrangente. É verdade. Acho. Talvez. Não sei. Curiosamente, falamos também de futuros convidados, como é o caso do Afonso Dorido, homem em catarse, que esteve nos Indigno. Falamos dos Indigno. Por isso, diretamente falamos dele. E falamos também dos Alcur. Mas pronto. Isso é para a semana. Para a semana, ficam já a saber que é o homem em catarse. Hã? Ah? Convidados de relevo. Mais ou menos, acho que sim. Não sei. Acho que é tudo. O som também está melhor. A voz do Bruno faz um bocado eco, mas não. Ele fala alto, eu não tenho culpa. E eu já estou a falar demais. Por isso, vamos à conversa com o Bruno Figueiredo. Sim. Siga! Com o Vitor daqui um bocado já tenho qualquer coisa, tá? Vá, tchau, beijinho. Toda uma história por causa do bilhete do Alive. Quem? Uma colega minha, isto é minha namorada, mas uma colega nossa, trabalha comigo, ganhou o bilhete supostamente pela malta da sociedade de Ponte Verde, a cena dos Ecopontos. E depois... Eles são bilhetes para o Alive. Aham, então. Com perguntas, com a seguinte pergunta: qual é que foi a quantidade máxima de. Coisa máxima não, o total de vidro reciclado, uma coisa assim, no ano 2014. Mas, enfim. Pronto, mas depois enganaram-se e tiraram os bilhetes às 5 pessoas a quem deram. Tipo, mas espaço para aí 3 horas, depois de terem anunciado os vencedores, decidiram, a resposta era outra. Enganaram-se na resposta. Não foi nos vencedores. Enganaram-se na resposta e escolheram 5 vencedores errados, entre aspas, porque deram as respostas erradas. E agora as pessoas estão a contar com o bilhete? Então. Pois, esta neste caso, tem uma amiga maluca, comprou-lhe um bilhete e ela está a ir para Lisboa. Só que ela depois eles tiveram a tentar compensar o pessoal e ela e acho que iam aproveitar a cena que eles iam dizer que estavam a dar um bilhete no dia a seguir, elas iam aproveitar o bilhete e depois iam vendê-lo para compensar o que a amiga gastou neste. Pronto. Confusão de caralho. Mas pronto. E ligam-te a ti? Ligam-me a mim para explicar, porque basicamente eu e a minha namorada, que estamos cá os dois esta semana, estávamos os dois tipo a ver a cena toda a acontecer no Facebook e a comentar, porque nós estamos sempre, sim, eu, ela e essa minha colega, que também é de lá da Cultura Arte, estamos sempre a trabalhar juntos e não sei o quê, tipo, foi assim. Confusão de caraças. Mas ainda não percebo, ainda estou naquela dos ecopontos merecerem, a darem bilhetes. Epá, isso eu não sei, que o pessoal se lembrou de dizer que os ecopontos dão bilhetes, epá, dão bilhetes. Não, e depois foi. Mas está interessado num bilhete para outro dia? Ah, não, eu no outro dia não posso, porque ela na realidade só queria ir ao primeiro por causa dos miúdos. Então ofereceram-lhe um ecoponto em vez de um bilhete se ela quisesse. Ofereceram-lhe o quê? Um ecoponto, se ela quisesse em vez do bilhete. E ela disse que entretanto entrava em contacto com eles e vai pedir o bilhete, mas se ela não quisesse bilhete, eles ofereceram-lhe um ecoponto. Para que é que alguém quer um ecoponto? Não sei. Eu não sei, não me pergunto. Mas quando oferecem um ecoponto são tipo... os três? Ou é só um à escolha? Não sei, eles disseram que lhe ofereciam um ecoponto. São estas coisas que importam, né? Para pessoas como... se fosse se tipo... o vidrão. O vidrão, uma pessoa se calhar não usa tanto, tem mais, exato, facilidade dos outros. Pronto, pá, olha. Eu não sei, eu não faço ideia o que é que estás à espera disto. Faz a ideia do que vens. Estou mais ou menos... com ideia daquilo que vou vendo que tu vais pondo no Facebook. Que não é grande coisa, diga-se. Pronto. Como estava a dizer no início, isto é só para eu conhecer pessoas. Sim. Tenho que arranjar uma máquina decente também, que não pare de filmar, não é? Mas isso hoje em dia é difícil. Pois. Tenho que arranjar uma GoPro, dá para 2 horas para aí. A GoPro sim, fica-te a gravar nas calmas e fica à vontade. Mas tu, mesmo com estas máquinas, normalmente se conseguires ligá-las... Mas esta aqui ainda dá para meia hora. Mas a vantagem destas máquinas é, por exemplo... se usares o software de origem, consegues ligá-los ao computador e gravas o vídeo no computador em vez de usar a máquina. Pois, mas ainda, só eu também estive à procura disto esta semana, só que ainda não... É difícil, depende das máquinas, mas consegue-se. Pronto. Isto agora, as máquinas nem sequer aparecem no... Então no Mac não aparece para fazer diretamente a transferência, não precisa sei o software. Que... Normalmente arranjas o software à parte que vai buscar as drives daquilo e usa como webcam. É o que eu uso. Merda. Mas tu é que percebes disto? Agora estás na Cultura Arte, que sim, é por isso que estás aqui, sim, convém, sim, dizer, sim, às, sim, pessoas. Pronto. Eu ainda não sei se o vídeo vai aparecer ou não. Pronto. Mas o áudio, vamos ter confiança que sim. Se bem que ontem estava a dizer que tive problemas com o Johnny. Metade da gravação ficou cheia de interferências, não sei porquê. Talvez dos telemóveis. Pá, se calhar então eu vou apostar em tirar o meu do bolso e tipo, desligar-lhe e pôr em modo avião, se calhar. Se calhar era fixe, mas eu hoje também, uma pessoa só aprende com os erros, deixei ali o monitorzinho porque é para verificar. Para verificar, pelo sim ou pelo não. Então a minha ideia agora é fazer contactos, não é? Uhum. Trazer aqui pessoas que me interessem. Isto é tudo muito, não é narcisismo, é interesse, sim, sobretudo interesse. Pessoas que eu não conheço, ou então como no teu caso, que já não te via. Aos anos, Jesus. Tipo, tu estás diferente, completamente diferente. Um bocado. Tu estás um gigante à minha beira. Pá, mas isso aí... Tu és um homem. Eu ainda não cheguei a essa fase. Pronto, mas é para a altura não é tudo também, vá, pronto. Claro que não, é a voz também, a barba, a séria, não é com falhas como as minhas. Não, mas a minha barba também tem falhas, está é a crescer há muito tempo. Não, é sério, tipo... Por isso é que eu fiquei deste lado, com outro erro de ontem, fiquei deste. E vê-se a falha. Toda uma falha. Senão tinha que passar o programa assim. Então a ideia é trazer aqui pessoas para falar um bocadinho, não é? Sobre tudo e sobre nada. Basicamente até agora não falámos sobre nada, não é? Exato. Mas já temos um telefonema teu, acho que as pessoas é capaz de interessar muito. Sim. Só para identificar a tua namorada também, para trazer, pronto, mais pessoas. Exato. O que interessa é chegar a mais gente. Mas lá está. nós já não nos vemos para aí ver. Ver já nos vimos para aí, sim, algumas vezes, se calhar, mas estar e falar e tudo falar. Já... Já não falamos. Para... nós andamos na escola até ao quarto ano. Para aí. E depois cada um foi para a sua escola e nunca mais. Ainda andámos na catequese. Sim. E aí uma vez por semana, mas mesmo assim já não era a mesma coisa. Já não era a mesma coisa. E já foi uma coisa mesmo. Que se, porque depois eu fui para a Rosa Ramalho, tu, sim, foste para o La Salle. La Salle. Tu seguiste depois no secundário, foste para quê? Fiquei em ciências lá no La Salle. Apesar de depois ter saído para design e multimédia, eu continuei em ciências porque eu ia vidrado quando tinha aquela idade que queria ser arquiteto e que entrava mais rápido com matemática. Exatamente. Olha, o que me faz lembrar uma cena. Eu no outro dia estava à procura de uma cena para outra entrevista, vá. Sim. Que eu tinha a ideia que já conhecia o Zé Roberto de umas férias esportivas. Sim, sim. Estava à procura de fotos dessa altura. E encontrei outra coisa. Que foi na nossa formatura do quarto ano, se é que assim se pode chamar, nós fizemos uns crachás. Como estava a tentar combinar contigo. Sim. Estavas agora a falar do arquiteto, eu lembrei-me. Exato. Yeah. Desde o quarto ano tu tens, vamos descrever, não é? Para as pessoas que estão a ouvir, sim, se é que está alguém a ouvir. Tu tens aqui um... Como é que se chama? Um transferidor, uma régua e um compasso. E um compasso. Como é que tu daqui, do quarto ano... Pá, eu também já era por aquela coisa. Eu gostava muito de desenhar deste puto. Eu comecei a desenhar e ainda andava na pré-primária. Eu lembro-me que nós andávamos no infantário. No infantário. Tu desenhavas, tipo, Son Gokus e coisas do género. tu estás a fazer aquilo... Agora, estás a fazer o caminho que eu gostava de ter feito, rapaz. Eu devia ter ido para design. Para design. Pá, mas isso também é muito relativo, meu. Tipo, não, mesma... não é. Às vezes eu digo que é um bocado relativo, até porque, por exemplo, pá, pela minha experiência, eu já trabalho em design atualmente. Quero centrar-me mais na área de vídeo, mas o design é o que me paga as contas, porque é onde eu arranjo clientes a maior parte das vezes. Vídeo paga muito menos. Ou melhor, paga, depende, melhor, mas muito menos vezes. A questão é essa. Aham, mas é também depende do tipo de vídeo que faças, não é? A maior parte das pessoas que me pedem é vídeos promocionais para isto e para aquilo, e é o que eu acabo por ganhar mais. Pá, mas eu desde puto que sempre desenhei, quando cheguei à altura de escolher o que é que eu queria ser, até o meu avô e tudo ajudou-me muito, sempre influenciou-me para ir para a arquitetura, ainda tenho coleções enormes de livros de arquitetura em casa por causa disso, mas eu não me chateia porque eu continuo a adorar arquitetura. Sim. E adoro pormenores arquitetónicos, que é uma coisa... Para as pessoas que te conheçam, não é? Sabem que o teu Instagram muitas vezes tem é... Muito disso, edifícios e... Muitas casas. Mas eu, até porque acaba por ser muito difícil fazer às vezes as imagens das pessoas. Eu, a nível fotográfico, por exemplo, no Instagram não costumo fazer muito. Eu tenho mais fotografias de pessoas quando trabalho, mesmo a fazer fotografias, reportagens de concertos ou coisas assim. Yeah. Mas gosto muito da ideia de fotorreportagem e coisas do género, mas acaba sempre por ser... uma segunda parte, porque quando estás com o telemóvel na mão e vais andar na rua, às vezes salta-te mais, sim, rapidamente à vista uma paisagem do que uma pessoa. E também fica, é um bocado complicado, tu estás a tirar fotos a pessoas que se calhar não... Mas eu também tenho dessas. Eu não sei se tens noção, por exemplo, eu agora tenho andado a tentar começar uma brincadeira assim no Instagram, uma série que é tipo as histórias da Baixa Coimbra. Pá, tipo, eu vivo lá em Coimbra, passo o tempo que passo lá, e todos os dias quando vou trabalhar para uma das empresas para quem eu faço serviço de design, passo na Baixa de Coimbra e faço um percurso pelo meio das ruelas. Sim. E vou descobrindo pequenas histórias, vou descobrindo pequenos personagens que existem todos os dias e coisas do género. Uma minissérie, vá. Uma coisa assim. Eu vou tirando umas fotografias assim um bocado às escondidas às pessoas, porque para elas não estarem atentas, e as pessoas que são de Coimbra essencialmente vão se identificando com essas fotografias e vão respondendo a brincar um bocado, porque, por exemplo, há um senhor... Não sei se ele chinês, não é mesmo, porque ele, mas é da descendência asiática, sim, assim, mas já com os seus 60, 70 anos, e está todos os dias sentado à porta de umas escadas à frente da loja dele, que deve ser a entrada para a casa dele, a jogar às damas com o resto dos velhotes lá da rua. No outro dia ia passar e ele estava a jogar damas online porque não tinha os balhotes. Mas exatamente no mesmo sítio. Mas é esse tipo de coisas. Epá, aí eu lembro-me de uma que tu puseste que era todos os dias, acho que foste tu, às 10 horas ou não sei o quê. Então um gajo de roupão sempre à janela a fumar o seu cigarro. Entretanto já descobri que o gajo é espanhol. No outro dia estava muito descansado no mesmo café e de repente começa a ver ele e os colegas de casa dele a mandar piropos para gajas cá na rua. E, eu gostei muito da ideia de uma personagem que à mesma hora vai de roupão. Todos os dias. Todos os dias. Mas sempre, e ainda para mais, aquela janela é na rua mais movimentada a nível de trânsito de Coimbra, porque é a rua comercial. É todo um cenário que não se consegue explicar. É um estilo que não se consegue explicar, não. O gajo ali... E é que ainda para mais aquele hobby. O gajo parece um escritor clássico, uma coisa assim. Ou sabe, parece uma personagem de facto, não da vida, da vida real. Exato. E estavas a dizer que da arquitetura. Sim, da arquitetura. Como é que tu começaste a mudar depois para... Foi muito no secundário já. Eu continuei sempre a fazer os meus desenhos, até mesmo quando não devia, aulas inteiras em que eu não olhava para os professores. Nisso estou contigo também. E quando estava a chegar a meio do secundário comecei a brincar com software, Photoshop e essas coisas. Na altura comecei a brincar até foi com o Flash. Eu sempre adorei filmes de animação e não sei o quê. Começaste por aí? Comecei com o Photoshop e passei logo para o Flash. Porquê? Porque eu quando comecei a mexer em computadores, isto muito cedo mesmo, com 10 anos fui fazer um curso de informática, na altura estávamos a aprender o Word, PowerPoint, não sei o que mais. Sim. Só que eu já vinha habituado desde puto, que tinha computadores na fábrica dos meus pais, ia sempre a mexer. Pá, o Paint foi a primeira merda com que eu brinquei, não sei o quê. Claro que eu comecei logo também com os jogos todos e já havia os Age of Empires que vinham pré-instalados nos computadores do Windows 95 e não sei o quê. Pá, mas um gajo começa a mexer. E eu na altura, quando tinha 10 anos, comecei a fazer o curso básico, mas no mesmo sítio onde havia o curso básico, havia o curso avançado que era para net. Uhum. E o pessoal deixava lá o Macromedia Flash aberto. E eu comecei a brincar com o Macromedia Flash com 10 anos. Depois, durante 6, 7 anos nunca mais mexi naquilo. E quando tinha 16... Voltei, vi que existia ainda o software e aquilo era-me semelhante. E eu, pronto, comecei a brincar por aí, comecei a brincar, a fazer animações. E pá, e cheguei ao final do 10º ano e decidi, pá, pronto, olha, vou continuar este percurso porque sei que consigo por aqui na mesma e até posso fazer geometria descritiva e concorrer aos cursos de design. E até que cheguei ao 12º ano e fiz o português matemática de geometria descritiva e desenho. Os exames, para tentar concorrer ao máximo possível, até que desenho foi porque eu queria entrar no Porto, em Belas Artes, em 10 anos de comunicação, mas depois a média era muito alta e eu fui fazer o exame de desenho sem preparação nenhuma e tirei 10. Safei-me porque tirei 10, mas mesmo assim foi uma coisa mesmo... Pá, mas pronto, eu sei o caminho. Desde então, olha, fui para Coimbra. Não vou dizer que o meu curso é o melhor curso à face da Terra, porque não é, e todas as pessoas que estudam comigo vão dizer que é tipo o pior curso à face da Terra, mas deu-me uma cidade cheia de oportunidades. Pá, tipo, eu acompanhei um pequeno crescimento a nível cultural, a nível nacional, cresceu tudo muito em todo lado. E aqui em Barcelos é uma grande prova disso. Exato. E em Coimbra também temos isso. E, opa, e eu aproveitei esse pequeno crescimento, juntei mais pessoas certas e fui brincando, experimentando, fazendo as coisas. E hoje em dia já trabalho com muito mais regularidade e tenho mais cuidado no que faço a nível de imagem, seja em design, ilustração, que seja, que às vezes também brinco. Mas pá, foi por aí, foi um percurso gradual. Natural. Natural, também da arquitetura, aquela ideia até ao design não é assim não uma é assim diferença uma diferença tão, tão grande tão às grande. Vezes. Até porque hoje em dia digo que são mais os arquitetos e ilustradores que eu conheço do que são propriamente arquitetos. Lá, exato. Lá está, voltando um bocadinho atrás. Sim. Nós... Estamos na mesma escola primária. Pois tu foste para o La Salle. Sim. Que é uma escola, eu não percebo bem como é que aquilo funciona. Aquela é uma escola pública ou privada, daquelas que têm aquelas parcerias com o Estado. Eles antigamente eram uma escola privada, mas depois tornaram-se pública ou privada porque a ideia deles era ensino gratuito sempre, desde sempre. Pública ou privada é assim uma definição um bocado complicada, sim. Manhosa para mim, ou é pública ou é privada. Então, tecnicamente é pública, mas recebe subsídios. Mas o dinheiro que eles têm mesmo deles, metem-no ainda mais para ajudar um bocado mais a parte da escola. Não é que fosse uma escola com excelentes condições, mas mesmo assim... E é muito ligada à religião. Sim, e eu também sempre estive muito ligado lá aos grupos deles e tudo. Era isso que eu te ia perguntar. Sim, sim. Se nestes últimos anos, nessa parte, também houve algum tipo de... Opa, yeah. não havendo mesmo ligação, foi um sítio, por exemplo, onde fui começando a ganhar o bichinho por fazer esse tipo de coisas. O pessoal pedia-me para fazer desenhos para isto e para aquilo e começar a fazer pá, organizar os papéis para pôr nas orações das igrejas, não sei o quê. Tipo, o pessoal pedia-me essas cenas e eu fazia. Não é que eu, ainda hoje, estou um bocado ligado ao grupo de jovens, tenho estado mais afastado porque estou em Coimbra e não consigo aparecer. Sim, mas sempre fez parte do meu percurso. Hoje em dia, se calhar, sim, sei que estou desligado, mas é por falta de tempo. Às vezes eu gostava de poder voltar lá e sei o quê, pá. É da cena. Mas então continuas. És uma pessoa religiosa, consideraste? Mais ou menos. É aquela cena. Eu não acredito na existência do praticante e do não praticante, mas se for a ver essa distinção, eu hoje em dia sou não praticante, mas é por falta de tempo. Às vezes acho que organizei a minha vida, principalmente nos últimos tempos, a dar mais valor primeiro às relações familiares, à namorada e ao trabalho. Pá, até porque eu estou a começar por conta própria a trabalhar. E isso está-me a obrigar a perder desligar, muito tempo, sim. A desligar-me de outras coisas. Também pelo facto de tudo o que eu tenho que me ligar, isso está aqui em Barcelos. Eu estou a viver em Coimbra. É outra vida. Tu agora quase não paras aqui. Não, é assim, eu venho cá, ou tento vir cá, nem que seja às vezes era de 15 em 15 dias. Hoje em dia, já depende. Por exemplo, estes últimos meses, tenho trabalhos quase todos os fins de semana. Como tenho aos fins de semana trabalho, não venho cá. Durante a semana tenho trabalho na mesma, só parto na segunda-feira, para estar a vir e voltar no mesmo dia. É uma treta, mas também. Daqui a Coimbra quanto tempo é, mais ou menos? Chega a perto de 2 horas, é 1h40 se for de uma missão normal. Não é longe. Não é longe, é cansativo, é estar sempre a fazer as viagens, mas não é longe. É até fácil de comparação chegar. Comparação com ir a Covilhã, onde eu estudava, sim, por exemplo, sim. É quase como ir a Espanha. É o melhor, fica mais perto de ir a Espanha do que ir a Covilhã. Vais ali a dar um pulinho a Vigo. Devia ter. Se eu fosse para Vigo, imagina, fazer um mestrado. Mas isso são coisas. Que eu já estou um bocado arrependido de estar em mestrado. Mas, então, tu foste para a universidade, não é? Sim. Para Coimbra, em que opção foi? É que entraste segunda? Terceira? Foi na segunda. Por acaso, foi a única que entrei, das 6 opções. Eu tinha também, a primeira opção era o aeroporto, que era para ficar ao pé de casa. Eu trabalhava com os meus pais desde os 15 anos, sempre precisaram da minha ajuda e eu, para não estar a sair também do pé de casa, queria ir para o Porto, mas não consegui, que as médias eram muito altas. Trabalhavas com os teus pais a fazer o quê? Trabalhava e ainda trabalho, também relacionado com a área de desenho, assim, que eles tinham uma fábrica de textos, de cordões, elásticos, sim, e essas coisas. E eu ainda hoje os ajudo a fazer, a desenhar as coisas a nível digital com o software, que depois funciona na máquina, mas... Aquilo ainda é à base de disquetes, por exemplo. O computador que tenho lá ainda corre disquetes. Se calhar já remodelavam essa parte um bocadinho, sim, não? Sim, sim, mas senão... o problema é os investimentos. Que é aquela cena, tipo, uma indústria muito cara, cada tiar são para milhares de euros e a substituição dos computadores são outros milhares. Outros milhares, mas usar disquetes é uma coisa um bocado complicada, imagina. É um bocado complicada, sim, sim, sim. Mas deve ser uma paciência. Eu encontro disquetes. Encontras? Eu aqui há uns tempos comprei para aí por 10€ 100 disquetes, que encontrei tipo uma loja que tinha aquilo armazenado e nós, como pois, elas vão se estragando ao longo do tempo para ficarmos com um backup para durante uns anos enquanto não conseguimos fazer updates. Ah, pá, 100 disquetes, na boa. Ainda tenho um saco lá em casa cheio de disquetes estragadas que eu uso-las para fazer qualquer coisa. Deve ser das poucas pessoas hoje em dia que ainda usa. É remédio, mas lá se dá uma disquete para aquilo que aquilo gasta, ainda consegue guardar tipo 60 desenhos. Para tu veres o uma tamanho dos cheiros. Tem quanto? 3.4 kbytes, uma cena assim. Uma disquete tem menos do que, sei lá, quase uma pasta do... Uma pasta não, um ícone. Não, um ícone ainda... Ainda tem menos. Não, são 3 kbytes, não sei se não são kbytes, acho que são megabytes. Megas. Mas é uma coisa assim, é 3.14. Acho é 3.14 qualquer coisa. É. Pronto. É isso. Tu ajudavas os teus pais, falhaste o Porto, falhaste salvo seja. Sim, pronto. Fui para Coimbra, que era a segunda opção, depois tinha outras. Tinha aqui Barcelos também, mas foi sempre... A minha ideia era ir para Coimbra, até porque eu na altura fiquei um bocado fascinado com a ideia da escola. Por causa deles terem um programa de televisão que é o ESEC-TV, que é da RTP2. Ah, e eu depois cheguei lá, ao princípio eu estava a começar a gostar, porque não tinha noções nenhumas, mas o que eu tinha a aprender, aprendi rápido e aprendi sozinho, e a partir daí ninguém me ensinou nada. Programação outra... talvez, mas é... Outra vez a dar na cabeça ao curso, que não é o melhor do país, não é? Pá, não. Mas também há muito pouca gente que diga o meu curso é o melhor. Não, é aquela se calhar coisa. Eu acho que hoje em dia... Principalmente por causa dos problemas todos do Bolonha. Um gajo ficou com cursos encalhados. Da treta. Com cadeiras. É que o problema tem a ver mais até, por exemplo, a minha escola não tendo dinheiro para poupar cadeiras, temos um conjunto de 18 créditos. Acho que são no total 18 créditos. que numa licenciatura ainda é um valor até bastante grande, que são cadeiras generalistas, basicamente advém do maior curso da escola, que é a educação básica. Então nós temos... Tiveste cadeiras com educação básica? E com os outros cursos todos, eles basicamente, só a educação básica é que tem aquelas cadeiras de origem, e nós tínhamos todos cadeiras deles... Mas em que as turmas eram? Design, desporto, tudo. Turismo, animação socioeducativa, o que fosse. O pessoal ia lá parar. Que porque, cena. Só que depois nós tínhamos, eram cadeiras tipo línguas, francês, inglês e português, que eram níveis muito baixos, níveis tipo sétimo ano a dar na faculdade. Mas eu tive em comunicação, nós não tivemos uma língua. Pronto, mas... Como é que há pessoas a fazer uma licenciatura e não saber falar inglês ou espanhol ou francês? Mas lá está, por exemplo, a educação básica precisa disso porque há montes de gente que vai para lá, tipo, com cursos do género, os das novas oportunidades. Ah, exato. E nunca tiveram. Mulherzinhas com 40 anos e não sei o que é que nunca tiveram inglês na vida e vão lá aprender inglês. Mas aprendem? Aprendem. Mas, opa, mas é uma cena, pronto. Só que depois tens outras cadeiras mesmo da treta, porque tens TIC. Mas não faz sentido ter TIC. Ok, TIC se calhar é um bocado muito secundário, vá. Mas sim, se fosse uma versão mais aprofundada. Mas não é. É aquilo que ensinam a um puto no quinto ano. Então, vocês agora carregam no menu iniciar. Exatamente, esse tipo de coisas. E Word, PowerPoint, Excel, sei o quê. Pá, depois tinhas cadeiras como ciências, que era tipo ciências da natureza, mas uma cena super teórica que não ensinava nada. Tinha cadeiras que era temas e problemas da sociedade atual. Ou seja... E são aquelas cadeiras tipo formação cívica ou área de projeto. O que é ciência? Como é? Ciências e problemas? Não, temas e problemas da sociedade atual. Não faço a mínima ideia. Isso pode ser qualquer merda. Qualquer coisa, meu. Tipo, e acabávamos por perder ali muita coisa. A própria escola não é que tivesse um mau plano, porque a maneira como o curso está organizado é dos cursos que eu conheço com um programa mais generalista, tendo em conta que é um curso de design e multimédia. Sim. Tu tens literalmente multimédia, tens vídeo, fotografia, animação, som. Programação, design, tipografia, ilustração, okay, ou seja, agora, tens muita agora coisa. Estou com inveja agora. Percebes? Sim, mas assim a questão é que todas as cadeiras, se formos a ver, metade delas são dadas por professores que já não têm aptidões para dar as cadeiras. Mas isso é geral. E lá está, por exemplo, como um professor que dá cadeiras de informática, ou melhor, cadeiras de programação, e que tem um doutoramento em 1998 e nunca mais fez nada da vida em termos de formação. Mas isso é um mal geral a muitas universidades. Sim. E se calhar nisso os politécnicos... Às vezes até estão um passo à frente, porque não vão para lá doutorados, não é? Sim, que nunca mexeram em... Mas como no meu caso, nas universidades, exemplo, é isso? Sim, sim, mas lá está, por exemplo, o meu caso não é universidade, o meu caso é politécnico. Lá está. É agora aplica-se um bocado a tudo, mas depende das escolas, meu. Eu acho que, sinceramente, principalmente as escolas do interior têm apostado muito em bons professores e professores mais fortes, comparado com os nossos. Porque se eu for a ver a maneira como as pessoas... Tem aulas em algumas das escolas de design do país, as escolas como Barcelos, Caldas, uhum, e assim. Caldas também está muito bom. E são professores que são completamente fora do que temos aqui, e as pessoas não têm muita noção disso às vezes, porque pensam que as grandes cidades são onde estão os melhores polos de estudos, mas principalmente para a minha área eu acredito que em Portugal, tirando as grandes escolas de design no Porto e em Lisboa, que há uma ou outra que normalmente são privadas, no ensino público o melhor ensino de design eu aprendi que era todo muito... Pá, cidades pequenas ou periferias, é tudo à base disso. E por exemplo, na minha escola também eu tinha um curso que era deslocado de todo o resto. Nós temos uma existência de uma área de comunicação e uma área de design. Design tem dois cursos, comunicação tem três. E o meu curso estás é o único que apanha as duas. Uma área cinzenta, não é? É, ali de, porque é comunicação nem preto, nem branco. E design multimédia. Ou seja, nós tínhamos as cadeiras supostamente de comunicação, não tivemos quase nada. Também não perdes grande coisa. Sim, se fosse pronto. Se fosse como eu tive, não, não, pronto. Pronto. Aprendes mais sozinho do que... Exato. Pá, mas é aquela coisa, um gajo hoje em dia... Vais a ver a estrutura dos cursos e lá está, como o meu curso tinha tantas cadeiras das áreas de criativas, das mais variadas, né? Tipo, um gajo tinha o primeiro ano, a única coisa que era transversal era a programação. Desde o primeiro ano até o terceiro ano temos programação todos os semestres. Mas isso... À exceção é ótimo, hoje em dia. Exato. Só que depois também depende da maneira como é dada, porque... Mas... Não é assim, programação, tanta gente a saber programação, pelo menos tanta gente sem ser da área de informática. Ou sim, exatamente. Hoje em dia já começa a ver os planos de estudos renovados para obrigar mesmo as pessoas de áreas científicas que não têm a ver com programação a ter que aprender. Tipo, colegas meus a estudarem lá, por exemplo, na Escola Superior Agrária e a estarem a aprender a programar em Visual Basic. E depois, mas nós apanhámos assim uma transferência, sim, vá. Uma época de transição, exato, não é mais isso, sim. Em que nós não tivemos esses ensinamentos, mas ao entrarmos no mercado de trabalho temos que saber se calhar um bocadinho. Que tu tens e eu não tenho, peço imensa desculpa, pessoa, contratem-me à mesma. E como é que foi chegar a Coimbra depois, sozinho? Foste sozinho? Foste mais alguém de Barcelos? Com alguém que conhecias? Pá, é assim, pessoal de Barcelos que eu conhecia, foi para aí uma ou duas pessoas, neste caso houve um colega meu que era o tal que estava na agrária, que foi o único que esteve sempre comigo mais, uma rapariga que foi para a psicologia também, pá, mas estávamos todos cada um no seu canto da cidade, a minha escola é numa zona da cidade, lá também psicologia é no centro, também a agrária é separado, do outro lado. É tudo por polos também, separado. Sim, o Politécnico então é muito mais separado. Enquanto a Universidade tem um Polo 1, Polo 2, Polo 3, mas o Polo 1 da Universidade tem praticamente tudo que é áreas. Tudo. Direito está lá, Letras está lá, sim. Medicina está lá. Mais aglomerado por... É, e depois as Engenharias estão no Polo 2, depois sim. Polo 3 é uma cena nova com Medicina, não sei o que. Não, é uma coisa assim. Muito semelhante. Politécnico não, é por escolas. Então tu tens as escolas conforme os sítios que lhes der na cabeça, basicamente. Onde conseguem. É mais por aí. E a Agrária e em Coimbra a Agrária só está perto de uma das escolas, são as únicas duas escolas que estão coladas, que é a Agrária e a de Contabilidade, porque são no mesmo terreno, porque o terreno da Agrária é uma cena tipo 20 e tal hectares, é uma coisa gigantesca. É preciso, não é? Sim. Como é que tu chegaste então depois ao pessoal da Cultura Arte e coisas do género? Olha, vou dizer assim, o Cultura Arte, por exemplo, os amigos mesmo de curso e assim, opa, um gajo vai fazendo, praxe, sei que é tudo bem. Sim. O pessoal da Cultura Arte, ninguém na Cultura Arte com quem eu comecei o projeto era do meu curso. Conheciam o Afonso Bastos, o atual diretor e que foi um dos fundadores da Cultura Arte. Que é o fotógrafo. Que é o fotógrafo, sim. Eu sei, por causa dos logos só que aparecem a volta e meia, sim. O Afonso que é fotógrafo e ele já trabalhava, já fazia fotografia desde os 16 anos, sei que, opa, e eu conheci-o na altura numa associação que é a IESEC, que é a Associação Internacional de Estudantes, que há aí no país inteiro. Sim. E na altura tinham aberto candidaturas, opa, um departamento de comunicação em design que era para ajudar a fazer a comunicação deles. Eu como queria treinar, isto foi no meu segundo ano de faculdade. Isso foi em 2011, 12. 2011, 12, exato. E eu entrei, acho que foi em março de 2012, e comecei a colaborar com a IESEC e na altura, pronto, depois que aquilo começou a descambar um bocado, sei que aí nós na altura do verão, o Afonso, ele estudava numa privada de Coimbra, que é a Miguel Torga, e ele e outra colega, que é a Adelaide, decidiram, pá, que queriam fazer alguma coisa diferente, porque achavam que a cultura na cidade estava muito maltratada. Até porque eles estiveram durante o verão a estagiar no Diário de Coimbra e lembro-me deles me dizerem que a secção de cultura no Diário de Coimbra era uma pessoa, era literalmente os restos. No final do dia faziam uma agenda que ocupava um décimo de página, se eu preciso, às vezes. Era mesmo mau. E eles começaram a limpar tudo o que havia guardado numa pastazinha que dizia cultura. Começaram a limpar-se. Só que depois começaram a ver, faltava aquilo lá em Coimbra. Entretanto, nós começamos, já outras coisas começaram a existir, mas neste momento continuamos a ser dos poucos órgãos de comunicação que fazemos o trabalho mas independente você... em Coimbra, porque está tudo... ligado à universidade ou está ligado ao... Vocês não estão ligados a nada? Nada. Zero? Zerinho. Nós não temos patrocínios, trabalhamos tudo a custo zero, quanto muito quando queremos organizar alguma coisa temos que andar a pedir ajudas. Pois, então no início, sobretudo, devia sair muito dos vossos. E continua a sair muito. Estamos quase a fazer 3 anos, fazemos 3 anos em agosto, setembro, e continua a ser muito dos nossos esforços. Nós temos plena noção disso, mas também é assim, nós começamos o projeto com a intenção de ser um bom órgão de comunicação em Coimbra. Sim. Na altura, quando começou, o Afonso e a Adelaide que se juntaram, o Afonso veio-me pedir para um logótipo e eu perguntei-lhe se ele queria que eu ajudasse na parte de vídeo e assim, porque eu até tinha estado, eu tive ligado ao canal 180 também, um bocado. Uhum. Eu participei na primeira edição do Creative Camp, que está agora a acontecer em Eurantes, mas a primeira foi aqui em cima, em Vila Nova de Cerveira. Na altura, puseram os cartazes na escola, eu achei engraçado, participei. Tu participas em muita coisa, não participas? Eu tento. A ideia que eu fico, tu qualquer coisa, tu metes-te, salvo seja. O meu problema às vezes é... Meteste-te em demasiado. Em demasiadas coisas. Pá, por exemplo, o Creative Camp foi uma oportunidade de ouro para mim, meu, tipo... Um gajo que estava num curso que se estava a sentir um bocado decepcionado com o que estava a aprender. Chega uma altura no verão e no espaço de uma semana eu fiz instalações de arquitetura. Sim. Com... Foi tipo um boost. Um boost, foi, a sério, ver pessoas, e aqui ainda para mais, aquilo que nos chama mais naquela semana que o canal organiza, e para pessoal mais novo, é que dão muita coisa para tu fazeres e com pessoal do mundo inteiro. Eu tive, ainda hoje tenho uma amiga nos Estados Unidos que é Kirsten Lepore, que é animadora, e foi ela que me ensinou a fazer stop motion com um certo software. Comecei a usar o software, desde então é sempre assim que trabalho e é das melhores coisas que eu posso fazer. Deixei de pensar tão quadrado por causa da questão toda, por exemplo, de como é que eu posso fazer uma instalação para alguma coisa numa festa ou assim. Sim. Por causa do que trabalho que fiz com os Like Architects, que nós construímos uma torre de 6 metros com os tendais do IKEA e que foi considerado, ficou ali na zona da, sim, vila, a ser tratado como um monumento durante uns tempos. Até aquilo era brutal, porque a realidade é que as pessoas não têm noção como as coisas podem ser tratadas de maneira diferente. E, epá, e aquela semana abriu-me muito os olhos, eu tive vários tipos de formação para além dessas, de ilustração, não sei o que mais. E foi uma maneira muito diferente de ver as coisas e abriu-me também um bocado as portas a essa ideia do mundo da criatividade e das pessoas para além daquilo. Expandir horizontes. Exato. Pá, desde então que sigo os trabalhos desse pessoal. Depois isso vai foi, conseguir. Foi quando? Isso foi em 2012, antes de começar a culturar. Foi mesmo, mesmo antes. Foi aquele boost que eu precisei. Se calhar, exato. Se calhar foi o rastilhozinho assim. Exato. Pá, depois ainda consegui também cravar um estágio de verão de 2 semanas que eles precisavam ali pessoal para ajudar numa certa altura em que, o resto, em que havia pessoal de férias. Quando? Lá no canal 180. Então fui fazer o estágio de verão e isso garantiu depois também que eu conseguisse no ano a seguir. Quando precisava de estágio final de curso, fui fazer o estágio mesmo para o canal e andei a trabalhar no Porto durante 3 meses, a ir e vir de Barcelos, porque os meus pais não me deixavam ir para o Porto na altura. Porquê é que os teus pais não te deixavam ir para o Porto? Porque dizia que ficava mais caro do que eu pagar o passe de metro. Pois, eu ia à Póvoa meter-me de carro e apanhava isso, o metro. Sim, isso todos é os dias, só que era o que é sentido. Eu gosto de pôr a pé às 7 da manhã para chegar ao escritório às 9:30, 10. Isso é uma treta. Me aconteceu o mesmo em Barcelona. Eu tinha que acordar cedo também para chegar às 9. Mas quando tu dizes os meus pais não me deixaram, parece que pá, naquela o Porto é muito perigoso. Não, foi mesmo uma questão de monetária. Opa, até porque hoje em dia tenho muitos amigos e muita coisa a acontecer no Porto. Tu com estas coisas todas deves ter amigos em todo lado, não é? Hoje em dia, pelo menos conhecidos, sim. Mas tens contactos. Sim. Connects. Eu não sei, eu odeio pessoas que dizem palavras em inglês assim no meio das frases, mas de vez em quando, cara. Cultura-arte. Mas vocês, na Cultura-arte, como é que foi a começar? A primeira edição, pá, tudo mais? É assim, nós começamos aquilo. Nós queríamos ser uma magazine cultural, tentar também implementar a vertente física do papel, porque sempre tivemos essa, opa, a magia do papel. Acho que às vezes as pessoas, sabemos que estamos numa era digital, mas uma revista é uma revista, um livro é um livro, e um gajo adora folhear as folhas e sentir, é diferente, e sempre andamos um bocado à procura disso. Opa, primeiro tempo, os primeiros 2-3 eventos fomos só 3, logo a seguir arranjamos amigos que se juntaram a nós, e imagina, ou seja, aquilo que nós começamos o projeto em agosto. A data oficial mesmo do início do projeto supostamente foi 1 de agosto de 2012, mas nós com os atrasos e tudo celebramos o aniversário sempre em setembro, que foi quando começamos a trabalhar em pleno. E de setembro até dezembro já éramos 8 pessoas. Quantos é que são hoje? Hoje em dia estamos cerca de 30 pessoas na equipa, não é que todas trabalhem, mas são 30 pessoas porque é à base de voluntários, mas já passaram mais de 70 pessoas pelo projeto. Tudo à base de voluntariado. Opa, normalmente o que nós oferecemos é o mínimo de formação daquilo que nós sabemos, trabalho, e as pessoas também têm acesso aos concertos, fazem portfólio. Exato, e esse tipo de coisas. Fazem um portfólio de qualidade. De qualidade. Não é, porque é diferente trabalhares assim em equipa do que fazeres coisas totalmente sozinho, sim, ninguém vê, tipo isto. E vocês a partir daí começaram a criar, desde setembro de 2012, começaram a criar uma base de contactos e concertos. Sim, conteúdos. Vocês fazem hoje em dia a cobertura de praticamente tudo o que acontece lá? Bah, em Coimbra nós temos a maior parte dos eventos que temos. Mas que já não é só em Coimbra? Não só, não só. Começamos por Coimbra, a primeira amizade que fizemos foi no Salão Brasil, e desde então que é a nossa segunda casa. Eles abrem-nos sempre as portas a tudo, temos acesso direto aos concertos, somos parceiros mesmo oficiais do Salão, estamos sempre nos cartazes. Pá, e desde aí começamos a trabalhar um pouco mais. Pá, depois entretanto já tivemos outro tipo de parcerias mesmo com outros projetos semelhantes ao nosso, como já passamos uma altura uma parceria com um projeto que hoje em dia anda um bocado mais parado, que era o Videopic, que era de um rapaz que também... Sim, conheço, ouvi falar. Sim, que pronto, era o Pedro, e ele também tinha um background muito parecido com o meu, depois estagiou no canal 180 e começou esse projeto. Pá, e foram coisas assim, não era nada por aí além, mas nós começamos com essas pequenas parcerias. Entretanto, opa, foi do conhecer e do conhecer aqui, conhecer ali, entretanto, opa, as coisas vão evoluindo e nós hoje em dia já temos uma boa base de dados em termos de contactos, opa, e mesmo as bandas e tudo, já temos algumas bandas amigas, questões como os Kilimanjaro, eu vi os Kilimanjaro nascer cá em Barcelos, conhecia o pessoal, tipo, comecei a ver os concertos e decidi, olha, vou falar com o Zé e vamos fazer assim. E, epá, e daí crescem as coisas. Fizeram, por exemplo, aquele documentário que saiu agora. Sim. Foram 3 anos? Foram 3 anos até ele ter saído, mas foram 2 anos sim. de gravação, porque nós começamos a gravá-lo em 2013, para o lançamento do disco deles, era suposto ser tipo uma mini reportagem mais aprofundada, para apoiar na saída do disco, para o pessoal perceber o trabalho deles, sei que é só que entretanto eles atrasaram isso. E nós dissemos, então é assim, não tem mal nenhum, nós guardamos isto, vamos gravando com vocês ao longo do tempo, guardamos tudo o que tivermos e fazemos um trabalho mais aprofundado e lançamos o vosso trabalho como um tal mini documentário. Que foi aquilo que se viste, não é muito grande, são 11 minutos, mas são 11 minutos mas dá para conhecer para muita gente que se calhar não é de Barcelos, por exemplo, dá para conhecer muito. Eu, por exemplo, partilhei lá nos grupos de música da Covilhã, da Ubi, coisas do género. O pessoal curtiu muito porque não sabia bem, e as pessoas nem sempre têm acesso, conhecem as bandas, não é? Pá, mas não sabem. Às vezes fazes. E parecendo que não, atrai muitas pessoas. Sim, sim, sim, sim. Pá, e pronto, e desde então que temos tido os contactos é muito à base disso. Ainda hoje tenho amigos, bandas e projetos, por exemplo, poucos projetos que eu vou conhecendo e pessoal que nos manda coisas para o Facebook. Um projeto que agora nós estamos a tentar, já temos isso parado há muito tempo por falta de tempo para lançar, mas por exemplo o Shant Flowers, que agora não ia fazer também muitos concertos pelo país, sim, mandaram-nos uma mensagem pelo Facebook, eu ouvi o som, pá, vocês são brutais, coisas assim, Rodelos, Renruilho, qualquer coisa, sim, e não só, e vem aqui ao Milhões também, é um fazer rapaz que eu conheço, também está lá envolvido. E o que é que eu ia dizer? No início vocês faziam o quê? Só reportagens, vá, começaram logo com vídeo e tudo isso? Eles começaram antes de mim, ou seja, o Afonso e Adelaide começaram um projeto antes de mim e nessa altura era só fotografia e texto. E eu quis pôr o cunho do vídeo. Pá, tinha estado a aprender isso, eu estive a fazer vídeo com o canal 180, aprendi, não sei o quê. Pá, e eu disse, acho que é uma coisa que hoje em dia, cada vez mais o vídeo é o novo conteúdo, as velocidades de internet permitem que as pessoas possam ver muito mais. Hoje em dia... Epá, é um novo conteúdo, é uma coisa que seja animada, até que as próprias imagens, vê-se por exemplo que os GIFs estão mais facilmente na moda porque já não são tão pesados e consegue-se ter mais qualidade, coisas assim. O vídeo é dentro dessa onda, e eu na altura já estava a querer começar a explorar, não sei o quê, tinha a minha 600D que ainda hoje é a minha máquina, comecei a trabalhar com a 600D na altura que foi a minha máquina fotográfica, que a primeira que eu tive que filmava, comecei a brincar com isso, comecei a experimentar e foi a partir daí que comecei a fazer imagens. Mas no início era só, tipo, reportagens ou notícias? Pá, nós normalmente, e a maior parte do trabalho que temos a nível de vídeo, funciona muito à base disso mesmo, de reportagens de concertos. Mas nós fazemos um resumo um bocado diferente, com entrevistas às vezes, outras vezes sem, mas é sempre uma coisa muito diferente. Até que ainda até hoje em dia, pá, a primeira coisa que nós fizemos com o vídeo foi um festival que era o Rock Art, que foi um festival da minha alhada, que hoje em dia está extinto. Pronto, mas que existiu naquela altura... Ligou-nos logo a um bom número de bandas com nomes brutais, como o Trolls and the Shine, foi uma das primeiras entrevistas que tivemos, Nice Weather for Ducks. Mas vocês chegaram a fazer, se não me engano, por exemplo, versões acústicas e coisas assim. Sim, mas isso já vem mais à frente, foi propostas que eu fui incluindo, pá, influenciado por coisas como as videotecas Body Space e essas coisas, e a música portuguesa a gostar dela própria. Opa, como, é que se chama como é que se chama aquele francês? Takeaway Show, coisas assim. Takeaway Show, assim, opá, e... muito mais, tipo, eu fui conhecendo, um gajo vai apanhando um pouco de lado, pá, e as nossas sessões acústicas sempre foram uma maneira de termos conteúdo renovável, conteúdo que pode ser usado de vez em quando, e por exemplo, nós nunca disponibilizamos, por exemplo, e são coisas diferentes também ninguém tem. Pá, é aquela coisa, porque nós vamos apanhando as pessoas que passam por Coimbra, essencialmente, mas também temos sessões acústicas gravadas fora de Coimbra, temos sessões acústicas no Porto, acho que tenho aqui uma em Marcelo, já não sei muito bem, mas sei que temos, opa, a lista já é minimamente grande, nós já temos o suficiente pelo menos para fazer um disco, por exemplo, imagina, com 20 e tal faixas. Não vale a pena gastar dinheiro. Imagina que a gente decide, vamos fazer as faixas. É aquele número para dar pronto, uma ideia. Imagina que é assim, da mesma maneira que nós usamos a playlist do YouTube e dizemos, se o pessoal quiser ouvir, tem aqui este conjunto, pá, é uma sugestão musical cultural, tipo, o pessoal pode ficar aqui, isto dá para ouvir durante uma hora, tens aqui... faixas de todo o tipo de música, desde pop, rock, os acústicos mais calmos, folk, tens um pouco de tudo. Isto foi, começaste em 2012? Nós começamos em 2012, em 2012 para 2013 começamos também a querer fazer crescer a revista, pá, fizemos recrutamento, abrimos as portas a quem quisesse juntar a nós, e foi aí que aumentou. Eu vi na altura, segui pelo Facebook, sim. fizeram um recrutamento, uma espécie de... concurso, castings, vá. Pá, foi uma base de campanha, o pessoal mandava-nos as informações deles, sei que a gente aceitava os melhores trabalhos e assim, opa, também para ter um pouco de seleção, porque nós queríamos manter um certo nível de qualidade no trabalho e ainda hoje tentamos fazer isso, mas oferecemos a formação para ajudar nessa parte. E há pessoas que podem começar e nós normalmente até pedimos sempre para, pá, então vamos fazer assim, não vamos dizer que entras diretamente na equipa, mas arranjamos-te acesso a um, dois concertos ou alguma coisa que experimentar, possas fazer e a partir daí logo vemos se vale a pena ou não continuar a trabalhar ou vamos dizer qualquer coisa. Para aprender, não é? Pá, assim, é muito por aí. Às vezes, se calhar, já houve pessoas que se calhar não eram tanto da área e participaram ou não. Sim, e uma das pessoas que mais fotografou durante o primeiro e segundo ano da Cultura Arte é engenheiro civil, por isso. Tem tudo a ver, faz todo sentido. Assim como outra rapariga que era de direito, mas pronto. Era? Já não é? Hoje em dia não sei bem o que ela anda a fazer. mas era, estava a acabar o curso de direito na altura e queria fazer fotografia porque aquela queria era mais a base das artes e não sei o quê. E como é que tu passaste da Cultura Arte? Tu acabaste o curso quando? Acabei o meu curso em 2013. Então, tu nestes últimos dois anos, o que é que tens feito? Pá, para além? Quando acabei o curso, estive ali uns meses um bocado à toa. No verão comecei a trabalhar, a fazer casamentos, que é daquelas sim, cenas... Sim, eu conheço muita gente nesse mundo. Olá, pronto. Sou... Vocês sabem, vocês vão comentar... Pá, comecei a fazer casamentos, não era a minha cena, mas comecei a fazer aquilo no verão, até que os próprios trabalhos atrasaram-se bué, tipo problemas com os noivos, mas eu disse mesmo à primeira que não queria fazer, só que era dinheiro, eu precisava, pronto. Mas começaste a fazer isso quando aqui, em Barcelos ou lá? Lá em Coimbra, porque foi pelos contactos que eu até fiz esses trabalhos com o Afonso na altura. Pá, comecei a ganhar algum tipo de conhecimento, e através, eu e o Afonso estávamos sempre a trabalhar juntos, e através do Afonso acabamos por ganhar um trabalho maior até... em Coimbra, com um senhor que nos pediu um spot publicitário para a cidade de Coimbra. E foi o primeiro grande trabalho que eu fiz e a partir daí decidi mesmo, pá, já estou a começar a ter um grande volume, já me estavam a pedir trabalhos mais pequenos, arranjei um trabalho de freelance como designer, então, pá, vou começar a trabalhar por conta própria, porque assim, ninguém me está a dar emprego, eu mandava currículos, ninguém me respondia. Exato. Para estágio, na altura, era eu quando andava à procura, eram estágios muito, pá, muito mal pagos, ou então não havia naquela zona. Que era outra coisa, porque a maior parte dos estágios em Coimbra não eram em Coimbra, eram fora e eu não podia dar aula, estando a movimentar para um lado e para o outro. Queria ficar por lá. Nem os teus pais deixavam. Nem os meus pais deixavam. E eu, na altura, queria ficar por lá e estava a gostar mesmo do ambiente da cidade, já estava a lidar bem com as salas, por exemplo, dos espetáculos e quê. Ou seja, eu queria manter o projeto da Cultura Arte, queria poder manter-me lá. Pronto, e comecei assim, e hoje em dia, pá, dependendo dos meses, claro, porque isto é uma coisa, ah, trabalhar sozinho acaba por ser um bocado difícil, mas mês sim, mês não, a conseguir fazer isto e aquilo, já tenho conseguido fazer alguns trabalhos. Mas estás sozinho então, mesmo? Comecei com o Afonso agora já se afastou um bocado mais e está a tentar à procura de emprego para ele, até anda no Porto e tudo, mas continuo a ter trabalhos sempre associado com outras pessoas. A marca que eu uso para assinar os meus trabalhos é o We Are Portuguese. Era isso que eu ia perguntar, o que é que era isso? Pá, era, foi, é era mesmo isso. Opa, a ideia original não era que se chamasse isso, tínhamos outro nome para o projeto, éramos para ter começado umas quantas pessoas, mas depois, com o andar do tempo, as coisas foram-se perdendo. E eu e o Afonso avançamos com esse projeto, com a We Are Portuguese, uma brincadeira no nome, que é um bocado estúpido, que é aquela mania de que o português só gosta do que é estrangeiro, então sim, nós não somos portugueses, we are portuguese. Faz sentido, de facto. Pá, mas que pretendia representar um bom trabalho nacional, sim. A ideia era sempre foi essa, não é que eu vá dizer que eu sou melhor, não sou, eu estou a milhas de ser, mas pá, ajudou-me a começar a fazer as coisas e a ganhar um bocado também de experiência de campo. Opa, trabalhamos na mesma, muito à base de reportagens de vídeo e sei quê, mas acaba por ser sempre eu o Afonso quando necessário. Mas eu, o que eu tentei expandir foi o projeto a ser um projeto em que eu, sempre que necessário de fazer algum trabalho, normalmente preciso mais pessoas, então o que eu faço é falo com colegas e junto e faço equipas por trabalhos, e depois os trabalhos são apresentados como o trabalho daquela equipa de criativos e dou destaque a cada uma das pessoas, porque eu acho que isso às vezes faz falta. Sim, sim, sim. Porque hoje em dia vivemos num mercado de empresas e em que o valor individual só se ganha quando trabalhas a nível individual. As empresas não dizem este não, meu funcionário é um excelente designer. Porquê? Porque está com medo não. que vá ser roubado. Opa, roubado. Eu não trabalho com outras pessoas que são meus empregados, trabalho com colegas meus que vêm trabalhar comigo e servem em alguma parte do trabalho. É uma coisa que acontece muito e na área dos fotógrafos, videógrafos, que sim, seja, sim, designers, sim, sim. Quando são contratados, muitas vezes nem sequer podem assinar ou mostrar... E mesmo o trabalho eu tenho que faz, noção, né? Do que algum do trabalho que eu faço como freelancer, eu não o apresento através da minha marca, apesar de ser através da minha marca que eu faturo, né? É muito por aí. Porquê? Pá, porque são subcontrato, tenho um subcontrato, por exemplo, com que eu trabalho mais a fazer design ao longo deste último ano, que foi o meu primeiro ano de trabalho com ele, já estou quase a chegar ao segundo ano. Já fiz, se não me engano, foi para aí 7 ou 8 marcas para pequenas e médias empresas a nível nacional, pá, quase tudo na zona centro, mas já fiz logótipos para campeonato europeu de futebol, para pessoal de paralisia cerebral e mundial de Bósnia. Ou seja, são projetos que têm algum tipo de reach e tudo. Sim. Só que eu faço-os em nome das empresas. Tem algum tipo de alcance. Eu, às vezes falta uma palavra e eu tenho esse problema. Sim. Mas do tudo coisas que nós estamos habituados a trabalhar, como por exemplo os softwares. Tudo em inglês. É tudo em inglês, não é? Eu tive um problema que fiquei com os softwares da Adobe todo em português e eu nunca mais. A sério? E depois lá consegues mexer nisso? O quê? Em português? Ah, V2M. Acredito que aquilo tem uns nomes estranhos, não é? Os layers são camadas. As camadas, os artboards são pranchetas. Pranchetas e laço tool, a ferramenta de quê? Laço? De laço, coisas assim. Então, estavas a falar dos logótipos. Sim. Com algum tipo de alcance e do tal rapaz com que tu trabalhas agora mais. Sim. Pá, pronto, mas é isso. E depois fui crescendo aos poucos. Hoje em dia já tenho algumas coisas mais regulares em termos de trabalho. Esse trabalho de freelance a nível design, pá, basicamente anda a ajudar marcas de restaurantes, essencialmente. Sim. Até o que temos mais. Locais, regionais, pronto. É na zona centro, quase tudo. Isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, de facto, na Covilhã, por exemplo. Mas acho que as pessoas lá ainda não dão valor a isso. Não dão, não têm tanta noção como, por exemplo, se calhar em Coimbra, zona centro. Sim, mas é uma coisa que vai... Como é que eu digo? Eventualmente vai chegar lá. Eventualmente há de chegar lá. Mas é, opá, eu acho que é uma coisa que quando um faz, o outro segue, é uma epidemia. Tipo, Barcelos, em 5 anos que eu comecei a sair daqui, no espaço deste último ano, quando eu comecei a vir menos, eu saio, volto, chego à rua direita já e abriram 3 lotarias. E todos eles têm algum elemento de design muito mais característico. Muito, muito mais... Barcelos está muito hipster nesta altura. É verdade, é verdade. Ah. Acho que foi o termo com que eu cheguei à rua direita e pensei: isto está tão... Lotarias, gourmet, hipster. Vou criar um Tumblr de Barcelos. Sim. Aposto que era só turista. A câmara, se alguém da câmara estiver a ouvir. Contratem um Tumblr a dizer hipster Barcelos, Jesus, só turistas só aqui. Só turistas aqui. Mais, não, mas é verdade, mais 10 lotarias. Umas coisas assim. O que é preciso... Tantas lotarias em Barcelos, faz ideia. Não sei. Isto nem sequer... Enfim. E mais não sei quantas esplanadas e cafés. Sim, sim. Nós não sim. temos outra coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia é o que temos mais até. Já não sei onde é que íamos. Perdi-me completamente. Estávamos a falar mesmo da questão das mudanças. De chegar ao regional e ao local. E ao local, pronto. Porque hoje em dia também é isso o mercado da maior parte das pessoas. Não é que eu não gostasse de ter uns trabalhos maiores e poder... Mas se calhar, eu acho que trabalhos maiores, se calhar não dá... Não tens tanta oportunidade de inventar, de ser criativo. Depende muito. Depende das marcas, porque assim, é que há um bocado estávamos a falar do facto de teres um curso de design ou seguires um caminho. Por exemplo, uma das maiores agências de design de Coimbra e até do país chama-se Burocratic. O criador da empresa é um gajo com um mestrado em biotecnologia. Começou a brincar com design nos tempos livres. Hoje em dia eles têm, consequentemente, de todos os trabalhos que eles vão fazendo, essencialmente em web design, é aos 15 prémios por ano a nível internacional. Há um site que é o Awards, que faz a eleição de CSS, e eles quase todos os anos têm pelo menos 2-3 sites a ganhar ao longo do ano prémios. Por causa disso mesmo. Pá, e eles não trabalham para empresas só da zona de Coimbra, mas com os trabalhos que eles fazem com empresas ou com projetos um pouco maiores, eles extrapolam muito mais a nível criativo. Eles têm um projeto que não é para empresa nenhuma, que é um site em que tu entras e vai recolhendo os dados do teu browser e vai dizendo quantas pessoas é que usam Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, que seja. Só isso? Só isso. Mas está tão bem desenhado, ganhou o prémio. Que cena. A cena é que aquilo é um site que é umas barras, boé simples, e sempre que alguém entra no site ele absorve mais uma contagem do browser e vai fazendo os dados. E assim ficou. Isso é uma sondagem. É uma sondagem interativa. Sim. E ganharam um prémio por causa disso. Ou seja, são pequenas brincadeiras que o pessoal vai fazendo às vezes e pá. Funciona. Funciona. Agora é. Lá está. Mas nos sítios mais pequenos, que era o que estava a falar, na Covilhã, por exemplo, ainda está tudo muito anos 90. muito fechado. Estás a ver aquele. É como os cartazes. Por exemplo, os cartazes é a melhor. É a melhor ideia, ilustração daquilo que eu. É os cartazes das festas populares. Exatamente. Mas tudo pode ser um cartaz de qualquer coisa. Ok, se calhar nas coisas da universidade e cenas género, já mudou um pouco. Já. Mas tudo o resto é um cartaz das festas populares. 5 tipos de letra, imagens mal recortadas. Com uma grelha com 50 quadrados, sim, com 50 patrocinadores. E depois que tem que existir no cartaz e em tamanho legível. Tem que existir, de facto, e a juntar a isso tem que ter o número de telefone. Exato, e a morada do senhor. Dos patrocinadores. Sim. Que são todos os cafés, que felizmente não há assim tantos como em Barcelos, porque senão não havia espaço para mais nada. Pá, mas é essa vertente do design de aldeia, que eu costumo dizer. É o design da aldeia, meu. Podia mudar tanto. Podia, mas infelizmente ainda faz um bocado parte da nossa veia. Mas eu acho que já não é uma coisa tão generalista, meu. Mas porque eu digo isto porque, assim, estando em Coimbra, vou às vezes às pequenas terras à volta e tudo, e mesmo essas pequenas terras já começam a ter muito movimento diferente. Epá, às vezes as pessoas pensam que não há tanta movimentação, mas até há um bocado. Por exemplo, tu falas da Covilhã. A Covilhã tem um dos melhores movimentos de artistas de rua do país. Sim, está sediado na Covilhã. O trabalho da Lara Seixas Rodrigues é uma coisa extremamente importante, e ela agora está em Cascais no Moraliza a trabalhar com pessoas que começaram aí a ganhar esse tipo de notoriedade. Já foram a Marrocos, já tiveram a Porto, começam lá, mas depois aquilo fica um bocado, aquilo uma vez por ano, nem todos. Exato. Os anos, mas sim, depois no resto do ano está, faz falta uma cultura arte na Covilhã, faz falta algum movimento, algum tipo. Pá, de que aglomere, mas é tal coisa, da mesma maneira disso. Que, por exemplo, eu, a cultura arte mag é e agora, por exemplo, não estamos a funcionar ainda com esse modelo, mas nós vamos passar a funcionar no modelo de candidatura aberta. Quem quiser pode mandar uma mensagem e nós dizemos, ah, pá, se na tua área, essencialmente, ou na tua zona, fora de Coimbra, por exemplo, em Coimbra... Ah, abrir a todo o porque país. Porque nós já temos isso em todo o país. Nós temos pessoas a trabalhar em Lisboa e no Porto, não ao mesmo ritmo que nós, mas com a mesma liberdade. Sim. Nós já começamos a ter contactos comuns. Em Braga temos o Generation, que nos aceita tudo o que for necessário. Normalmente eles abrem-nos a porta. No Porto, pá, temos amigos, temos colegas que já nos dizem quando é que há os eventos e se nós não queremos aparecer. E nesta semana estávamos para ir a Maus Hábitos, mas entretanto já não vamos conseguir. Pá, as coisas abrem-nos as portas muito mais rápido. E nós às vezes também olhamos, ou os nossos colegas que estão fora a trabalhar para nós, que nos ajudam, porque opa, querem ir aos concertos e não se importam de trabalhar connosco e fazer um trabalho fixe e de qualidade ou aprender. Porque, por exemplo, um rapaz que começou a trabalhar connosco mesmo há muito pouco tempo, nem está há 2 meses connosco, conheci-o numa conferência na minha antiga escola, fui lá ajudá-los com o streaming, e é de uma empresa de Braga que é a Creative Lemons, que é o João. O João faz vídeo, já tem a nossa idade, já esteve na Academia RTP, estudou em Viena, é um gajo que tem muita prática na área de vídeo, produção, 3Ds, essas coisas. Ele mexe em muita coisa. Pronto. O João queria experimentar a fotografia e perguntou-me se podia juntar a cultura arte. Eu, por mim, estás à vontade. Começou a fazer reportagens, tem sido uma das pessoas mais regulares. Sugeriu-me aqui há uns tempos o Vira Pop, que foi um evento mas como em é que, Mas como é que isso funciona? Eu estou muito interessado em ouvir X banda em Y bar, por exemplo. Eu contacto-vos, ou imagina que faço parte da vossa equipa. Sim. Vocês, como é que isso funciona? Pá, normalmente é assim, nós gerimos praticamente todos os contactos com entidades. A palavra entidades parece porquê? Sempre... Porquê que é entidades? Porque nós não podemos... Um Deus, não, qualquer mas não coisa. Não, é, as entidades... Já fizeste. Bah, as entidades é. Vê lá se vai o salário. Está direito, vá, pronto. As entidades são muitas coisas, meu. Da mesma maneira que uma entidade numa sala maior do país pode ser um representante pela comunicação dentro dessa sala, como eu vou ao Maus Hábitos no Porto e toda a gente conhece o Salgado. E o Salgado é o gajo que faz a coordenação do cultural no Maus Hábitos, mas é o técnico de som de 1001 pessoas no Porto. Eu conheci o Salgado quando estava no canal 180 e é um daqueles nomes que consegue ter um festival com o seu nome no dia do seu aniversário. Yes. Mas essa pessoa, tu falas com ele como eu estou a falar contigo aqui. Yeah. Na boa, estás a ver? Ou seja, entidades porquê? Porque é uma coisa muito generalista. Sim. Há uma sala que é coordenada por uma câmara, há uma sala que é coordenada por uma pessoa que é o dono de um bar. Ou seja, nós falamos com as pessoas da mesma maneira. E depois os contactos vão se desenvolvendo. E depois como é que a pessoa lá, o colaborador... Simplesmente, claro. Na maior parte das salas ou a maior parte dos eventos é só dar o nome para dar uma entrada à porta. Quando não é assim, pá, por exemplo, eventos que são festivais e assim, é uma questão de fazer a inscrição correta de credenciação, isso aqui é com os dados das pessoas. Normalmente quem entra para a revista, a primeira coisa que faz é preencher um formulário com o nome, idade, morada, os dados todos básicos que precisamos, incluindo o número de cartão de cidadão, porque toda a gente pede o número de cartão de cidadão. Sim. Quando há esse tipo de pedidos para aparecer, para entrar. Exato. Pá. E é isso, e nós depois, a questão é, a nível de formação e assim, quando as pessoas precisam de ajuda e não sei o quê, sempre que tiverem necessidade de perguntar alguma coisa, nós respondemos. Só temos é um problema com plataforma, que é a única coisa que está pior para nós, é que o nosso site não é uma plataforma estável. Estamos a alterar então, isso agora. Não aguenta. Às vezes ele foi construído à mão, porque nós tínhamos um site em WordPress, uma coisa muito, muito básica, amadora no princípio. Quem o construiu ou quem escolheu o tema na altura até foi o Afonso. Eu quis pôr o cunho de design e comecei a construir um site logo no primeiro ano, que foi implementado em novembro de 2013, só que entre setembro e novembro o site ficou em baixo, andávamos só com o Facebook e com o YouTube. E nessa altura nós, pronto, desenvolvemos este site com um colega meu que se deu um trabalho que tinha feito para o curso, que fez um back office para um site lá da cidade e alterou o tema e ficou para nós. Pronto, mas nós agora vamos voltar outra vez a mudar para uma plataforma mais aceita, o WordPress na mesma, mas com uma coisa mais elaborada, mais bem construída, mas o nosso site funciona, só que não dá para ter várias pessoas a trabalhar ao mesmo tempo no site, por exemplo. Então temos só uma conta e essa conta pode estar duas pessoas ligadas ao mesmo tempo, mas o servidor pode não aguentar com isso porque a estrutura do código não é boa. Coisas assim, ou seja... Há muitas limitações na maneira como trabalhamos. Sim, a partir do momento em que vocês têm tanto conteúdo para fazer, deve ser porque é assim, da mesma maneira nós temos uma semana que temos 20 artigos, temos uma semana que temos 3. A questão é sempre muito por aí. Distribuir bem as coisas. Às vezes não é possível porque nós... Se eu te disser a quantidade de e-mails que tenho parado na caixa de entrada da Cultura Arte Mag do último mês, são cerca de 500. Nós conseguimos receber, às vezes, numa semana... 100, 200 e-mails, porque é uma semana que tem muitos eventos a nível nacional. Chegamos agora ao verão, vamos estar sempre cheios de e-mails, altura. Que é uma coisa impossível. Pá, mas é por épocas, é altos e baixos. E a época de festivais, por exemplo, tem que ser preparada para nós. Consistência. Nós muito. Em maio fechamos a listagem de pessoas que queriam ir para festivais a nível nacional. Porquê? Porque em junho começava o primeiro festival maior, que é o Primavera Sound. E sim. Fechamos a credenciação para aí em maio. Acabou. Porquê? Porque as pessoas não têm... não têm noção da quantidade de quantidade de estrutura que existe por trás e da quantidade de comunicação. Conseguir publicar tudo para também não falhar a ninguém, não é? Sim, imagino. Mesmo nós temos noção que falhamos muitas vezes. Nós temos muito trabalho. O que interessa é admitir isso. Sim, mas nós temos noção disso. Porque, por exemplo, da minha parte, eu trabalho em vídeo. Não tenho a disponibilidade que tinha antes quando era estudante. Mas não tenho mais ninguém. Ou tenho uma pessoa que me ajuda com a secção de vídeo. És o único a trabalhar a editar tudo? A editar, normalmente. Tive durante 3 meses com estagiários na Cultura Arte, porque não na Cultura Arte em si, mas a trabalhar para a Cultura Arte através da minha empresa. Pessoal que estava no meu curso, gostava do projeto, arranjamos maneira de arranjar um escritório low cost. Sim. Tivemos durante 3 meses com eles a ajudar-nos. E durante esses 3 meses o trabalho de vídeo desenvolveu-se a 300% comparado com o que estava antes. Também uma pessoa, uma única pessoa a editar tudo deve ser... É impossível, caos. Eu tenho noção que já então, apaguei... Então tu todos os dias deves receber... Todos os dias, é uma expressão. Sim. Receber material para editar, quase. Quando há vídeo, mas a questão é que quando há vídeo, normalmente sou eu que gravo e eu que edito. Não há mais ninguém também a gravar vídeo? Quase ninguém. Fora. Então tudo o que aparece lá... De vídeo é praticamente tudo foi feito por mim. Sim, senhor. Os poucos trabalhos de vídeo que estão lá, que não foram feitos, não só por mim. Temos, ao longo do tempo, foram vendo pessoas, foram ajudando, mas posso contar com os dedos das duas mãos a quantidade de colaboradores de vídeo que tivemos até agora. Em 3 anos, atualmente, a trabalhar regularmente estou eu, e está uma sim. Colega minha que está lá em Coimbra e que me ajuda pontualmente a gravar, mas a editar normalmente não ajuda porque não tem tanta prática a editar como eu, por exemplo. Pá, tirando isso, mas isso mais é, ninguém, é, uma, é mais por aí. É quase um pecado para vocês, deviam procurar mais pessoas para fazer isso. Nós deixamos a candidatura em aberto, mas quase ninguém trabalha em vídeo. Quem trabalhou, por exemplo, foram os estagiários. E fora isso, nunca tivemos mais ninguém a fazer muito mais. Sempre que tivemos alguém a editar vídeo, que não eu, foi quase sempre só estagiários. Que estiveram connosco, por exemplo, cursos de técnicos, que tiveram estágios de um mês e queriam experimentar qualquer coisa, que não tem a obrigatoriedade de ser uma entidade representada a nível fiscal ou qualquer coisa, podiam vir ter connosco, que estiveram lá connosco durante um mês. Nós já tivemos uma ou duas salas diferentes que nos cederam para estarmos a trabalhar lá durante algum tempo, e nós aproveitávamos essas salas, punhamos os estagiários, e foi assim que tivemos até hoje trabalhos que não são meus. Sim. Porque o próprio, os dois documentários que temos, foi eu que os fiz. As sessões, quase todas. Qual é o outro documentário? É de uma banda de Coimbra que é os Nosseg, foi o primeiro documentário que nós fizemos. Não sei. É uma banda muito pequena, pá, não são propriamente muito conhecidos, mas lá na zona é de um projeto. Sim. Dois colegas nossos, pá, e foi assim, sempre, quase sempre eu. Mas se formos a ver, tendo em conta que se formos a fazer as estimativas, se não é 90, 85% do trabalho que está no nosso canal do YouTube é meu, nós temos 60 mil visualizações. Isso quer dizer, pois, quer dizer que tu trabalhas bem, mas que preciso, trabalhas demais. É mais por aí. Okay. E agora estava. Por exemplo, estava. Mas aquela questão toda de falhar. Estes últimos tempos, a secção de vídeo da Cultura Arte esteve em baixo até termos lançado o documentário. E agora estou-lhe a dar outra vez andamento. Está agora. Saiu às 6:30. Porque pôs a publicar automaticamente. Sim. Mais uma sessão acústica. Neste caso, um tema exclusivo dos Brass Wires Orchestra. Que fomos os primeiros. Gravamos aquilo. Aquilo não existe. Eles foram à Sala no Brasil. Ainda não gravaram isso para o disco novo. Queriam experimentar e pediram-nos se nós podíamos gravar. Boa e nós. Cena. Não, está feito. Eu vi no outro dia também que tu estavas a fazer um vídeo para quem? Da Walks? Sim, os da Walks são nossos amigos. Nós conhecemos o projeto desde que eles começaram. Nosso lá amigo. Está. Não. Não, nosso colega. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Mas vimos o projeto a nascer lá em Coimbra. Pá, e eles... É muito bom, pá. Gosto muito. E eles vão agora lançar em setembro, se não me engano, o novo disco. E precisavam de alguém para gravar o videoclipe de estreia. Perguntaram-me se eu teria a disponibilidade. Já passou por muitas fases a ideia da concepção do videoclipe e não sei o quê. Entretanto, ficámos com esta ideia final. Tivemos no domingo a gravar. Estou a editar. Amanhã vai sair a primeira versão com cortes para eles, que é para verem como é que é. Sim. Se era aquilo que tinham ideia, se não era, se precisa trabalhar mais. E fora isso, tá, projetos para ti? Para mim? Teus? Meus? Pá, tive também há pouco tempo a gravar uma curta para um concurso, mas tirando isso... Sim, eu vi. Tirando isso, acho que sinceramente projetos que era assim uma cena um bocado... já não sei o que é que eu comentei. As drogas são fixas, às vezes. Às vezes, crianças. Pareciam pessoas a lutar e coisas do género. Mas gostei muito da fotografia dessa curta, sobretudo quando, na parte do campo. Sim, sim, sim. Estava sim. Muito... Curti muito essa parte. É que toda, por exemplo, toda essa... A curta foi exclusivamente um exercício. Tu gravaste aquilo em dois dias. E editei em menos de uma semana e tivemos para lançar o vídeo para a net. Tínhamos que entregar o vídeo e o behind the scenes até acho que 3 da manhã do dia, que era a data final, que acho que era um dia 2 de qualquer coisa, já era uma noite. E eu entreguei com 4 minutos da data final porque eu tinha o vídeo pronto, mas faltava o behind the scenes, que foi feito por uns miúdos que estão no primeiro ano do meu curso, que se juntaram a mim. Sim. Para o projeto. Pá, também estou a ajudar a incentivá-los, porque é mesmo eles começaram a fazer trabalhos. Um patrono, não, não sei. Epá, né, esquece isso, mas pronto, eles começaram a fazer uns trabalhos por conta deles, umas cenas engraçadas. Eu disse-lhes: não parem com isso, olha, eu vou fazer agora o que filme, aquele grupo quiserem... que tu partilhas agora. Como é que se chama? Como é que eles se chamam? Eles são os putos da máfia. Exato. Putos da máfia. Eu gosto muito do nome também. Boa escolha, pessoas. Sim, os putos da máfia, pá, mas eles começaram a brincar com os vídeos para cadeiras, que nem sequer precisavam de vídeos, tipo, fizeram aquilo por iniciativa própria, começaram com uma brincadeira com a música da Taras e Manias, que aquilo está qualquer coisa de fenomenal. Pá, e desde então que eles começaram a fazer esses trabalhos todos juntos, juntaram-se e fizeram ali tipo um núcleo, um grupo, 4 pessoas, 5, neste caso, são 4 rapazes e uma rapariga, e começaram a fazer essas cenas, e eu, pá, vi o trabalho deles, gostei. Comecei a falar com eles, perguntar-lhes se eles estavam interessados também às vezes em ajudar, eles disseram que sim, e eu disse-lhes mesmo, então, olha, assim, eu vou ter que gravar uma curta, eu precisava de ajuda para fazer behind the scenes, que eu não consigo fazer tudo, vocês podem ajudar? Na boa, eles estiveram lá, na época de exames e de trabalhos deles, vinham uns tempos, fizeram tipo piscinas a saltar entre a escola e as zonas de gravação, foram fazer frequências a meio e voltaram, naqueles 2 dias. E a questão que importa aqui é, passaram a tudo. Passaram a tudo, acho eu. Pelo menos eles não me disseram que tiveram mais notas nem nada, eu acho que eles passaram a tudo. Pá, ou seja, eles conseguiram fazer as coisas, tiveram-nos a ajudar, só que depois tivemos problemas com a exportação do behind the scenes e tivemos até à última para entregar. Pá, mas é assim, a nível de projetos pessoais, mesmo fora a revista, fora o trabalho, pá, tenho mesmo só uma ideia para tentar participar aí no concurso que tu viste depois também. Tipo, sim, que não tens ninguém para... Não tinha ninguém para, para fazer pouco. Som. Contactos. Ok, e tu tens muitos contactos, imagina. Sim, imagina. Eu pus aquilo no Facebook mesmo porque, opá, eu conheço muitas pessoas, mas eu não estava a ver ninguém. A nível de som até conheço muitos técnicos e assim, mas é tudo pessoal já com muitos anos de casa e ali eles estão a pedir pessoas sem licenciadas. Ou pois, seja, também não se ganha nada com aquilo, não é? Exato, ganha-se nada. Não se ganha dinheiro, nada ganha-se, financeiro. Nada financeiro, atenção, ganha-se experiência, ganha-se uma semana paga com comida, bebida e dormir. Mas é em Melgaço, ou algo do género, há lá alguma coisa decente? Pá, não sei. Não sei, é assim, a parte boa é há de ser o vinho. Mas vais lá para trabalhar. Mas vou lá para trabalhar, mas, opá. Mas é um documentário sobre vinho, não é? Por isso há que experimentar. Pronto, opa, mas é isso. É, de resto, projetos pessoais mesmo, não tenho muitos. Normalmente os meus projetos pessoais ainda estão muito ligados à empresa e à cultura arte. E relativamente à empresa, clientes para agora, projetos, coisas para fazer? Bom, Michael, nos últimos tempos... Não faltam? Vão faltando de vez em quando, outras vezes não. Já trabalhei estas, os últimos tempos estive a trabalhar para a Baixa de Coimbra, para uma associação da Baixa de Coimbra, tipo, agora isto dos Dolox é pela empresa, tecnicamente. Sim. Ou seja, são sim os projetos que vão aparecendo. Tirando isso, tenho só o trabalho regular em design, mas pá, depende um bocado. É aquela cena, quando uma pessoa está a começar, em Portugal acho que ganha-se muito mais pelo passa-palavra. Sim. Pá, depois outra coisa é, eu estou a trabalhar quase sozinho, então não posso estar a promover os meus serviços como um serviço completo, com uma equipa completa, com um monte de velocidade, sim, financiamento. Não, eu tenho um trabalho e o meu trabalho tem que é ser este. Aquele... Exato. E eu consigo fazer este trabalho nestes prazos, não sei o quê, mas eu não os publico, não podes, assim. O não... que eu publicito é o trabalho que eu já fiz, mostro às pessoas a qualidade do meu trabalho e a partir só daí... Só se interessarem... Tu... Exato, só que acaba por ser muito o mas passo tu, à palavra. Tu, de certo modo, se calhar tens algum... medo, tenho medo que eu tenho medo que esta expressão seja demasiado forte, de prometer a mais e depois não cumprir. Não cumprir, sim. Mas isso é normal. Claro que é. Acho que até para quem tem... Eu tenho 23 anos, tenho pelo menos... Para quem tem 23 anos, devo dizer que não estás mal em termos de trabalho, por isso... Sim, mas é aquela cena. Eu comecei com 19 anos a brincar, aos 10 anos. Eu costumo dizer isto, porque eu comecei com 19 anos a participar... Fui colaborador na TVAC, que é a televisão académica em Coimbra, numa secção de design. Ou seja, eu fui acrescentando ali sítios onde eu podia testar aquilo que aprendi. Ou pensava, sim, que aprendi, pelo menos. Depois fui percebendo que muitas coisas não tinha aprendido nada, fui aprendendo, foi quando fiz ali. Strike contra o curso. Exato. Não, mas a ideia não é ser o strike contra o curso. Sim, é mesmo... sim, eu sei. Eu mentalmente estou a marcar. Opá, mas é muito por aí... Por essa vertente de eu comecei a brincar aos 10 anos, há 4 anos atrás, há 2 anos comecei a trabalhar a sério, a cultura arte ainda foi numa certa altura a brincar, quando eu comecei a entrar para o caminho de fazer trabalhos mais pesados e coisas do género, agora já... E agora? Sinto... E então, mas é isso, o que é que tu queres para o futuro mesmo? Eu sei que hoje em dia é complicado uma pessoa fazer uma coisa. Exato, mas é assim, mas eu tenho um problema. Eu sou... Toda a gente tem problemas. Mas eu tenho... Desde que não os vás escrever para o Facebook... Está tudo bem, está tudo dá bem. Está por mim, sim. Está fixe. Mas eu tenho um problema porque é a cena dos sete ofícios, da brincadeira de querer fazer tudo. Opa, eu gostava de... E aquilo que eu queria fazer e que... É fazer muita coisa, mas não te especializares em nada. Acho que é esse o problema. Sim, às vezes sim, mas eu continuo a querer manter, fazer, especializar-me numa coisa, mas manter as outras como um secundário. E o que eu queria mesmo era vídeo. Eu queria. Lá está, eu ao lado da paixão pelo desenho e pela arquitetura e tudo, desde pequeno que a minha segunda paixão sempre foi cinema de animação, essencialmente, ao princípio, e depois cinema no geral. E eu gostava de poder ser realizador. O documental é mais fácil. É uma porta de entrada para todo o resto. Sim. Aquela curta foi o meu primeiro tentativa. Grande trabalho, a minha primeira tentativa a nível de produção. Já este fim de semana, quando fui fazer a gravação de videoclipes da Walk, foi uma produção com muito mais pessoas. Foi feita uma coisa muito rápida, porque foi uma gravação num espaço de uma tarde, mas foi um espaço de uma tarde em que eu tive que gerir trabalho de cerca de 25 pessoas. Muita cena. É complicado. É complicado, mas já é uma coisa muito bem pensada, já é uma coisa estruturada, já com uma ideia bem esquematizada, tudo trabalhado a nível de gosto, trabalhado a nível de imagem, ou seja, já é uma coisa bem feita. Bem feita. E eu quero chegar um bocado a isso, porque eu acho que também ganho muito mais valor no meu trabalho, normalmente, quando trabalho em produção, porque eu gosto muito de fazer reportagens, mas as reportagens são uma coisa muito... O que acontecer, acontece, tu não podes escolher. Exato, enquanto que a nível de produção... Não podes planear, não podes garantir que vai correr bem. Exato, e eu acho que a nível de produção estou cada vez mais a ganhar passo e a perceber como é que as coisas se fazem e eu consigo fazer coisas... Sim, porque aí tu tens todas as condições para se te preparares, não é? Tu consegues fazer um bom trabalho. Porque eu sinto falta também de fazer reportagens já há algum tempo, em nível de vídeo, porque também parei de há uns tempos para cá, por causa de não ter capacidade de fazer. Mas produção é a minha praia, acho que é onde eu consigo fazer o melhor, porque há pessoas que se safam muito melhor a nível reportagem, porque depois chegam à produção e não conseguem gerir as coisas e não sabem... Eu tenho noção que sou muito trapalhão e às vezes nos trabalhos e sou um bocado confuso, mas eu chego lá, monto as coisas, preparo as luzes, preparo o som, preparo as máquinas, preparo o que seja. Este fim de semana foi com uma máquina de fumos, que foi a primeira vez que usei uma máquina de fumos na minha vida, e eu fiquei tipo, uou, brutal. Mas ficou exatamente o que eu queria. E eu pensei, ok, depois vou chegar ao computador, vou editar e vamos ver se é isto mesmo que vai ficar. E é. E eu fiquei orgulhoso de mim mesmo de pensar, ok, eu desenhei esta não merda tens... num papel. Exato, não tens e está aqui o resultado e é mesmo isto, meu, brutal. A remediar depois, em pós-produção. Porque acontece muito. Porque a minha pós-produção neste trabalho era quase nada complementar o que se fazia em imagem na gravação. Sim. E a ideia era essa. Depois, mas se todas as luzes e som estiver bem, não tens que fazer. Não tenho que fazer nada. Por exemplo, um videoclipe ali não tem som auxiliar, é só o som da música. Não. Mas todo o trabalho de luz que eu tive a fazer aquelas imagens foi pensado muito, muito atrás. Eu já tinha... O conceito do videoclipe era um, depois passou a ser este, por causa de termos mudado as datas e por causa de falta de tempo e material. Pá, simplificámos a ideia do videoclipe, mas tudo aquilo que eu esquematizei, eu vi a realizar-se à minha frente e fiquei feliz por causa disso, porque eu não controlava a parte das pessoas que eu estava a gerir, a 100%, porque elas tinham ensaios da parte delas, mas a minha parte... Eu garantiste consegui que conseguias garantir o sistema todo que eu montei funcionou e eu fiquei feliz por isso. Fiquei... E então dá-te confiança para daqui em diante. Sim, continuar por aí. Eu gostava de poder dizer que fazer trabalho por conta própria sempre, ou estar a brincar com estes projetos, até de videoclipes, assim, porque eu adoro fazer videoclipes. Acredito, deve ser. Eu tenho um trabalho de videoclipes até bastante extenso, só que não estão em públicos por causa da banda não ter saído ainda os temas, neste caso, com os Nossei. Porque o disco ainda não saiu e então ainda não saíram os videoclipes. Mas tenho já alguns trabalhos feitos. O que está mal, porque se forem divulgando antes, depois quando as, o disco as faixas sai... não estão completas. As faixas não estão completas, não posso divulgar com o som incompleto. Sim. Já percebi. Eu sei que simplesmente não tinha sido lançado. Não. Ou seja, tenho um trabalho feito de videoclipes que me deram até algum trabalho e gosto e, opa, não sendo ideias minhas neste caso, até por acaso. Mas então... Nos próximos tempos, eventualmente, isso vai sair e tu aí vais te sentir melhor. Mas tenho noção que as coisas estão paradas. Mas não é... Pá, não é uma coisa que eu gostasse de saber, que o meu trabalho ia ficar parado durante tanto tempo, que alguns deles são parados há um ano, literalmente. Ou seja, muito do trabalho que eu fiz o ano passado ainda está guardado no modo privado no YouTube, por exemplo. Ah. Mas podiam estar públicos se as faixas fossem as corretas. Mas não... Lá está, todo este processo, às vezes... Eu reparei ao longo dos últimos tempos, principalmente no mundo musical, há muita coisa que nós vemos a nascer e que morre na praia. Portugal está a passar por uma fase enorme de projetos musicais novos, sim. Um boom gigante. Nós temos cada vez mais bandas todos os meses a crescerem e a termos nomes brutais. Eu só este ano eu consigo contar, assim de cabeça, bandas que ganharam grande destaque só nos últimos meses. Foi os Equations, foi os Sunflowers, foi os Savana, os Pista. Estamos a falar de projetos que já existem alguns deles há algum tempo, mas que de repente crescem bastante e ganharam alguma estrutura, pujança, sim. Pujança, e as pessoas não têm noção que esse movimento é mesmo muito grande a nível nacional. Nós temos mesmo muita coisa. Sobretudo as pessoas mais velhas. Sim, e acabamos por ver, por exemplo, eu ando a dar-me, conheço, comecei a dar-me com algumas pessoas de uma família muito especial, que é o Steady Boys. Steady Boys era uma banda de rock dos anos 90 em Coimbra, que foram basicamente a raiz de, vamos lá ver, Tiger Man, Tijuana Bibles, tudo que é ali, tudo que vem dali daquela zona. Quase todas as bandas, Bunny Ranch, que já está assim um bocado mais calmo, mas por exemplo tens os Parkinsons, que agora estão outra vez a dar forte nos concertos, a Tracy Vandal está ligada a esse movimento, tens os D3O, são membros de bandas, todos esses membros dessas bandas, quase todos eles estão ligados a esse projeto inicial, tendo em conta que a maior parte dessas bandas tem sempre pelo menos um membro do Steady Boys. E é engraçado a maneira como eu vejo-os a falar dos projetos deles e percebo que era exatamente a mesma coisa. Muitos dos projetos deles morreram na praia. Mas é uma coisa que em Portugal, não sei em Portugal, mas hoje em dia acontece muito porque também as pessoas destacam-se muito mais cedo com a internet e tudo mais. Sim. E às vezes nem sequer era aquele projeto que as pessoas gostam mesmo. Exato. Por exemplo, o pessoal de Barcelos tem uma banda de garagem, Barcelos ou outro sítio qualquer. Sim. Põe no Facebook, YouTube, tem alto sucesso. Mas se calhar não é aquilo que eles gostam mesmo. Tem um Barcelos que me faz muita pena ter visto isso acontecer. Foi os Ocur. Os Ocur são do Tiago, eram do Tiago, Miguel e depois o... Pá. Eu vou falar com eles esta semana. Pronto, eventualmente. O projeto em si dos Ocur é brutal e o som é brutal, mas o Tiago foi para o Fator X e ficou com os Aurora. E eu costumo ver o Tiago sair dos Ocur. Entretanto, o Tiago está com um projeto novo agora, que é o Telephony. Lançou o primeiro single esta semana. Mas ele já anda a fazer promoção há algum tempo. Mas um trabalho a solo, uma cena um bocado mais. Pá, eu costumo dizer que aquilo é um som de cinemático, de soundtrack. Mas ele está a fazer tudo sozinho. Instrumental. E ele começou a promover, pediu-me ajuda para promover lá na Rook, em Coimbra. Pá, e eu gosto de ver esse movimento, mas tenho pena, por exemplo, que ele não tenha ficado nos Ocur, porque eu acho estava que aquela banda estava aí no caminho certo. Pois estava, e mesmo internacionalmente, tudo mais, muita gente... Começou a notar, e eles são pequenos, e depois como eles tiveram aquele boom por causa do vídeo do Cristiano Ronaldo... Exatamente, pois foi. Foi uma coisa assim, um bocado... Nem eles deviam estar à espera. Eles ficaram à espera talvez só porque lhes pediram uma faixa, que eles na altura depois disseram que tiveram pedir a faixa, mas tirando isso deve ter sido uma coisa completamente tipo, como é que isto me aconteceu? Mas isso é aquilo que acontece em Portugal, que nós fazemos notícia de tudo. Exato. As selas dos cavalos do Senhor dos Anéis foram feitas em Portugal. Lá vão entrevistar o homenzinho. Não, mas é que, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de ver as notícias no DN, no JN deles. Tipo, apareceram no vídeo do Ronaldo, música, uma banda de garagem de Barcelos e tipo, mas depois, lá está, é o que as pessoas largaram um projeto que se calhar nem era aquilo, não estavam preparadas ainda para isso. E eu acho que é um projeto muito bom, da mesma maneira que, por exemplo, temos um projeto que teve a bater nos tops internacionais do post-rock, que é os Indigno, que lançaram um projeto que é o Odisseia, o último disco, que está muito bom. Separaram. A graça de estar no Egito é mais por aí. Ela vem cá. E agora projetos a solo também. Sim, o Homem Catarse também há de vir cá eventualmente. Pronto, ou seja, nós estamos a falar mesmo, no espaço de 5 anos. Mas os Indigno tiveram muitos uma história, anos. Muitos anos, mas eles lá estavam. E muita mudança, eles mudaram o estilo em si. Mas continua a ser um projeto que, mesmo nos primeiros trabalhos, o Feitos e Infeto, que é um disco antigo, que foi a primeira vez que eu ouvi Indigno. Antigo, não é? Não é assim, não, mas a questão é: estamos a falar de há 4 anos atrás, de haver o Feitos e Infeto e ser um trabalho brutal. Eu ouvir aquilo. Tu achas que aquilo tinha condições para. Tinha condições para estar fora, mas as pessoas não davam lugar àquilo. Hoje em dia, eles, quando saíram com o Odisseia, como era uma coisa um bocado mais. Até um bocado mais soft nesse sentido. Arranjaram ali um lugar que as pessoas diziam que iam aos concertos Indigno, e o concerto Indigno era um concerto mágico. Hoje, mas mesmo assim não tem aquele relevo que eu acho que mereciam. E lá está, o morrer na praia às mas vezes tens não pensar... é só por aí, é só os problemas da gravação em estúdio hoje em dia, porque é uma coisa muito cara que se quisermos fazer um é trabalho... Isso, é muito difícil ganhar, por exemplo, viver da música deve ser... Hoje em dia Portugal tem um problema que é uma solução. Que é, demos olha, espaço... isto há um conceito novo. Exato, demos um espaço enorme às pequenas bandas com pequenas salas. Passamos a ter concertos em casas abandonadas, como é a Casa Azul de Marcelos ou o Mercado Negro mas em Aveiro. Mas depois não lhe deixam. Mas depois, essas pequenas salas que fazem tours com 20 datas no espaço de um mês, não pagam o suficiente para a banda chegar ao final do mês e aguentar-se. Mas dá-lhe reconhecimento e isso ajuda. Só que das 20 bandas que vão fazer as 20 datas nos 20 sítios, e ocupam ali um mês de programação a nível nacional, duas vão sobreviver, porque duas vão conseguir receber o tipo de promoção que precisam. As restantes andam a pagar um prejuízo. Da mesma maneira que temos projetos internacionais que vêm cá. Eles pagam para trabalhar, quase. É muito por aí. eu andei a fazer com a Cultura Arte, a seguir uma banda norueguesa que são os Level and Tyson, brutais, têm um som incrível. Vieram a Portugal, fizeram uma tour inteira pelo país, de norte a sul, Lisboa, Alentejo, interior, foram à Guarda, foram ao Porto, foram a Braga. Sim. Tiveram em montes de sítios. O som deles é genial, mas eles têm o mesmo problema no país deles que têm cá. Têm reconhecimento mínimo, mas cada um deles tem que ter o seu trabalho, senão não se safava. Chegam cá, os concertos estavam praticamente sempre bem compostos, não é que fossem cheios, o som deles é muito fixe, é um punk rock misturado com pop, uma coisa brutal, que não é um conceito que nem toda a gente consiga conhecer. É uma coisa mesmo muito estranha, é um pop ruidoso. Eles literalmente são, normalmente o pessoal quando fala de música deles diz que é pop ruidoso, porque eles é rock misturado, sim, com outros estilos. É uma coisa. Até no fundo é tudo rock. Sim. Da mesma maneira que a malta da música eletrónica tem tipo 30 anos. Não, isso mil... esquece. Não, esses gajos também exageram. E os do metal também. Há 20 mil estilos para. No outro dia deram-me um aqui, site aqui, tinha aquilo tudo aqui, em nomes flutuantes. Eu fiquei tipo. Okay. Tem instrumentos de sopro, já não pode ser desta categoria. Parece tipo os balcões das finanças ou algo do género. É, tu tens burocracia. Nunca é neste balcão, tem que ser no. Sim, no próximo. Já não sei onde é que nós. Ah, nas bandas pequenas. Pá, porque é tal coisa, é um problema que é uma solução, porque estás a dar espaço às bandas para elas terem um local. Sim, mas. Tens um movimento musical maior, mas não tens dinheiro. Não para podem sobreviver pagar. Todas, não? Exato, não podem sobreviver todas. Pá, não é mau. Porque vamos criar uma diversidade musical muito maior e criamos uma cultura incrível a nível... Outra coisa que eu acho que não acontece é que eles atuam nestas pequenas, pequenas salas, e, mas depois não, as salas de médio, grande, médios algumas, e grande... Pronto, não lhes abrem, não. Porque bastava, por exemplo, tu bastava dizes... se calhar uma sala maior, promover mais de uma forma diferente outro público, uhum. já tu subia a banda de uma exemplo, forma uma coisa muito, muito diferente. Tu ouviste The Walks tem um bom som, tem faz-me lembrar muito tipo The Hives e coisas do exato género. E é muito também por essa onda. Opa, e The Walks tem um som muito seguro, tão bem, são pessoas que não fazem da música exclusivamente a vida deles, mas são muito bons. Opa, foram a live, tocaram num palco coreto. Quem é que percebes? Quase. Tipo, palco coreto no meio da zona da alimentação. Yeah. Eu fui lá filmar, estive com eles, porque os conheço, mas as pessoas que passaram por lá sem querer e viram The Walks, The Trio, são projetos rock brutais, viram muitos deles sem querer, porque estavam na hora de jantar e foram comer qualquer coisinha ali. Está. O palco coreto é um bom sítio, ok, para levares uma banda pequena a um festival grande, mas não lhes dá... Nada. É uma mas banda... A experiência é aquela... está lá, mas... Exato, é aquela cena público. De poder dizer, olha, viemos ao live... Tem uns miúdos lá de Coimbra, também são nossos colegas, que é os Flying Cages, que já não fazem algum trabalho há algum tempo. Que são, nós costumamos brincar a dizer que eles são os Arctic Monkeys da José Falcão, que é a escola onde eles andaram. Epá, o nickname um bocado... Porquê? Sim. Porque o estilo de música é muito semelhante e a voz do vocalista, ah, ele consegue sim. imitar, entre aspas, mas pronto. Eles foram ao live também, já tiveram em queimas de Coimbra, estão outra vez com o projeto em pausa, desde que tiveram a ideia de lançar o disco. E não vingaram muito, estás a ver? Mas depois há muito essa coisa de lançar discos, não sei até que ponto. Hoje em dia, é necessário. Hoje em dia eu acho que ainda hoje estivesse. Gravar, sim, lançar discos. Não. Gravar com qualidade. Gravar com qualidade. Mas sim. Até que ponto pois é necessário. Não, não é necessário hoje em dia para fazeres música, não precisas gravar com qualidade. Eu, então o Vítor Torpedo falou comigo a semana passada. Que grande nome. Lá está, mais um Teddy Boy. Sim. Chega à minha beira. Os últimos dois discos gravei-os no meu computador. E tu ficas, pois, não eu é também preciso. Consigo, não é preciso muito equipamento. Os Sunflowers têm um estúdio que é o Cão de Garagem, que eles montaram com um computador em casa deles e é um estúdio low cost para bandas que queiram gravar discos facilmente, porque eles têm, com pouco equipamento, consegues gravar coisas hoje em dia. E fazendo uma edição decente. Exato, uma edição consegues. Minimamente decente, só não precisas estar a ter aquele problema que tinhas antigamente. Do vender discos. Não, tu hoje em dia vender vendes temas discos, online. Vender temas, vender tu publicidades, vender para... etc. A publicidade, por exemplo, já foi considerada por alguns meios o próximo meio de financiamento para os músicos. Vende então, os teus temas para publicidade. Então basta pensar em bandas como, por exemplo, Black Keys. Exato. Black Keys, eu conheci-os em séries ou em publicidades há... muitos tempo. No secundário. Exato. E parecendo que não... Isso deve ter... Tem influências muito grandes. Monetariamente, então, porque aquilo pá, que pensar porque, com, são coisas... Pá, aqui em Portugal tiveste uma banda, estou-me a tentar lembrar o nome, que foram os gajos que fizeram o tema do Mel, da primeira série dos Gato Fedorento na Mel. que já, não, já foi há algum tempo. Eu lembro-me que eles estavam nos primeiros concertos que eu fiz, foi em 2012. E a música, toda a gente sabia aquela merda. Aquilo lá em todo lado. Na, na, na, na, na, na, na, na. Lá está. Ou seja, a primeira coisa que eles me dizem, essa malta só pensa que nós somos milionários, agora, tipo, se nos pagassem o suficiente para a quantidade de promoção que tivemos, mas não. Pá, e isso vai acabar por acontecer na mesma, mas hoje em dia eu acho que nós estamos numa cultura musical de singles e de temas online, não é? Tipo, um gajo como o Kendrick Lamar lança o videoclipe do single mesmo para apoiar a promoção do disco dele, mas o single dele logo vai ficar famoso e vai ter mais vendas daquele single no, YouTube, no iTunes do que vai ter, ou as pessoas ouvirem no mas mesmo Spotify, em publicidade, e Music, Spotify né? E mesmo publicidade do próprio YouTube, dinheiro do YouTube. Esta coisa de fazer videoclipes, por exemplo, relacionado contigo, os videoclipes ajudam também muito as bandas, mesmo por mínimos que sejam. Sim. Pode ser um gajo a tocar numa esquina qualquer. É. Se for diferente. Há uma banda de Nova York que são os Zoo qualquer coisa, que era uma banda de metro. Filmaram-nos, ganharam relevância, foram parar a Rangue, estão cheios de discos, andam a fazer campanhas online, só vendem o trabalho deles online e continuam a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram, só que têm mais dinheiro. É o que acontece, por exemplo, com no Louis C.K., não sei se sabes, comediante, na série dele também, ele volta e meia, filma gajos de metro, não sei o quê, que depois acabam por fazer concertos. Exato. E, por exemplo, na comédia também, que há uma série que é o Broad City, sim. Que elas começaram também a fazer no YouTube. Sim, sim. E fazem sim, exatamente sim. A mesma coisa que faziam na universidade com uma alta tipo cultural. Exato. Não é? Amigos disto, amigos daquilo. Pronto, passaram a fazer pá, exatamente. Hoje em dia nós estamos a trabalhar no meio do online. E o online passou a ser uma coisa muito singular. As pessoas ouvem música no Spotify porque o Spotify ajuda-os a ter maior acesso a músicas. E sugere. E sugere. Pois a questão é que, por exemplo, em Portugal temos um projeto novo agora que é o Tradio. Tradio é uma plataforma que está a crescer. Pouco, mas que na última apresentação que eles fizeram no Microsoft Pitch, os gajos chegaram lá e disseram: nós já angariamos 3 milhões de dólares no espaço de 2 anos. Angariamos. Mas o Tradio é diferente, exige muito mais interação. Mas obriga as pessoas a perceber que se tu deres valor à tua banda, a tua banda vai ganhar e tu ganhas. Aquilo é um conceito muito interessante. Eu sou um top 500. Do Tradio. Eu comecei no beta. Há muito. Comecei no beta, também. Na altura, e tenho acompanhado projetos então. Já tentamos criar uma parceria com a Cultura Arte, ainda não recebemos resposta. Ou houve uma resposta, mas nunca foi completa. E aqui há uns tempos chegou-me um e-mail lá, não sei o quê, que começa o jogador 272. E eu pensei, porra, o Tradio já está com mais de não sei quantos, eu estou em 272, estou muito bem, maravilha. Eu jogo aquilo porque eu vou lá ouvir a música de bandas que não estão noutras plataformas. Exato. Colegas meus e coisas novas. Às vezes tu. Eu costumava. Eles agora fazem, por exemplo, destaque semanal de uma banda. Eu ouço sempre, porque eu tenho noção que as pessoas que estão a fazer as votações dentro do site não dão valor a essas bandas, mas a malta do Tradio sabe que aquilo é boa música, dá-lhe destaque durante uma semana e de repente eles passam a estar sempre no chart. Pá, porque o top 100 do Tradio tem coisas que não. Só que a cena é. Universal Music trabalha com eles da mesma maneira que apanharam a Isaura. Que agora está-se a tornar um nome até minimamente grande de música eletropop portuguesa ou o que seja. Apanharam agora o Captain Boy. Sim, que vai foi. Com o Universal. A semana passada. Esses dois projetos para mim são muito bons, mas da mesma maneira que apanharam meio irmão, que eu acho uma treta pegada, como usa à toa. O que é que vão fazer? Isso. Pronto, usa à toa, irritam foi pelo Tradio. Um bocado foi. Ou seja, estamos a falar de uma plataforma que dá lugar a que toda a gente gosta, pá. Tipo. Sim, eu não me tenho que gostar dos à toa. Aquilo quem dá... gosta dos Dama gosta dos à toa. Exato, é os Dama wannabe. Exato, ou seja, eu para mim, ver os meus irmãos que são uma banda tipo uns wannabe expensive soul, por exemplo, ou os à toa que são uns wannabe Dama, pá, mas que se calhar daqui a uns anos vão ser nomes de referência para essa área musical, muito, mas para mim não me chama interesse. Nada. Agora, Isaura, por exemplo, a nível de música eletrónica. Ela sozinha está a fazer um bom trabalho. Mas a cena estranha do Tradio é que, se, por exemplo, se crescer demais, corre o risco de ser contra si mesmo. Ou seja, se começares a ter muita gente, as bandas que vão ser divulgadas vão ser de gostos. Mais pop. Não é? É, mas a vantagem do Tradio é que eles ainda trabalham num nível muito pequeno. Mas eu imagino que no espaço de 2 anos passem a ter, porque eles vão expandir supostamente para os Estados Unidos. Já então, estão a fazer a projetos para isso, com o apoio da Microsoft. É que eles andam a tentar ganhar o apoio da Microsoft. E estamos a falar de uma coisa que é... aumenta o público. Eles vão ter que passar, em vez de dar prémios do top 100, vão ter que dar o top 100 rock, top 100, não sei o quê. Dividir? Dividir. Porquê? Porque nunca vai haver uma coisa que seja igual para todos. Até porque já se faz a distinção entre top Portugal e top outros países. Mas eles só falam em Reino Unido, nas músicas, nos desafios diários que eles têm, não sei o quê, só falam do Reino Unido. Mas eles já lá têm música brasileira, música italiana, francesa, já vi também norueguês lá. Porque é uma... diferente. Está, eles abrem o espaço a toda a gente, só não podem é trabalhar nos outros países porque não têm plataforma ainda, mas são a página, eles num ano já têm, por exemplo, ok, uma coisa que hoje em dia rege ainda muito, muito valor, que é os likes no Facebook. Os gajos já têm 24 mil likes no Facebook. Se chegam a 24 mil pessoas no Facebook, ou seja, os números reais deles são maiores que isso, porque há pessoas que nem sequer no Facebook usam. Pois é. Mas também há pessoas que põem likes no Facebook e não usam. E que não olham, mas trade eu aparecer na televisão. Desde então que eu sei que tenho noção de que apareceu na SIC, acho eu, que a maior parte das pessoas que já entraram no trade nunca pensei vê-las numa plataforma daquelas. Porque aquela é uma plataforma de investir em novos músicos. E eu vejo um gajo que eu conheci, que andou comigo na escola até o 9º ano, que os gostos dele é pimba, por exemplo, imagina. Mas está lá! Porquê? Porque aquilo deu na SIC. E fez uma conta. E começou a mexer. Mas e se calhar ajudou bandas modosas, na minha opinião, a subir. Ou se calhar não! Pronto, porque depois não soube mexer naquilo ou não quis. Mas... eu que me dou ao trabalho de ir lá e investir nas bandas que eu gosto. Eu tenho a única faixa do Zocur que lá está, acho que é. Eu tenho o investimento feito na faixa há meses. Eles continuam com um ponto. De 0 a 100. Sim. Porque nunca mais ninguém investiu neles. Ou seja, eu sempre que estou a fazer investimentos, eu não ganho valor sempre porque eu começo sempre com 5 negativos porque é o valor com que eles estão para mim. Mas eu quero deixar a faixa ali porque... Dá a certeza que eles, se estão ali, tenham ponto. Tenham ponto, aparecem nas tabelas. Se tiverem zero, estão sempre no fundo. Coisas assim, opa. É o mínimo a fazer, às vezes, até para tentar ajudar. Porque quando tu não tens dinheiro também para pagar a música das pessoas, porque é aquela cena. Eu pago o Spotify, ou pago o Apple Music hoje em dia, se for preciso, ou pagas um Tidal. São três plataformas que hoje em dia... Não, ninguém paga o Tidal. Ninguém paga o Tidal. Ninguém quer o Tidal. Pronto, mas imaginando que temos Spotify, sim, Apple Music e Tidal, que são os três que se fala agora de serem plataformas de música. Meu, os 7€ que estás a pagar por mês no Spotify... Não é nada. Tu estás a ouvir toda a música que eles têm na galeria deles e não estás a pagar quase nada. Nisso, por exemplo, uma pessoa como a Taylor Swift sai do Spotify porque não lhe recebe dinheiro suficiente. Pá, eu entendo, mas a questão é... tu, vai, mesmo assim, estás a receber... 100 mil vezes mais do que aquela banda que precisa de Spotify para se promover. Pois, de facto, nós não pagamos quase nada comparado com o trabalho. Imagina, é muito fácil, sobretudo se comprarmos com outro tipo de negócio qualquer, uma... Exato. Padaria. Imagina que nós todos os dias íamos à padaria, pegávamos num pão, 5 pães, quantos pães quiséssemos, mas pagávamos sempre os 7€ ao final do mês. As pessoas não têm noção disto. Nós estamos a pagar uma porção mesmo pequena, mas a questão é, ok, eu entendo que o negócio possa funcionar melhor assim, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Da mesma maneira que os softwares hoje em dia passaram a ser as clouds pagas mensalmente, porque um gajo não tem 3.000€ para investir em 10 programas ao fim, que tem que durar não sei quanto. Assim ao menos tens as atualizações sempre, ou seja, tem vantagens, como tem desvantagens para a própria... Mas depois é aquela coisa de teres tudo, acesso a tudo, aliás... de forma maneira... pirata, ilegal, não... Sim. É? Tu tens acesso a tudo. E entre pagares pouco e não pagares nada, eu prefiro pagar pouco e teres qualidade. Exato. Porque é tal coisa, eu quando recebi a primeira notificação do Spotify já estou a usar o serviço quase há 2 anos. Pá, eu, para mim, o Spotify, aquilo foi a melhor maneira de sempre de eu conseguir andar com a música no bolso, porque eu não ia estar a gastar espaço no telemóvel, não ia estar a tomar conta das músicas no computador. Eu prefiro assim. Não, pá, ouço a música que eu quero, faço as playlists diferentes, vejo as playlists dos festivais. O Milhões lançou a playlist da semana passada e depois me ouvir para ver o que é que vem ao Milhões, porque ainda não ouvi com ouvidos de ouvir. Sim, mesmo porque o que vem ao Milhões convém sempre perceber o que é que vai ser, porque nunca tudo se sabe. Novidades. Nunca se sabe. Este ano, por exemplo, tenho um cartaz completamente eclético, no sentido em que não há tudo, um estilo. Eles têm completamente... Eles lançaram até partilharam uma mensagem no Facebook a explicar exatamente... Exato. Isso. Porque havia pessoal a queixar-se que não era não aquela é. Cena. Também, por exemplo, o Milhões, por exemplo, tinha um cartaz, por exemplo, ano passado, imagino que tivesse sido mais pesado, mais orientado a rock. Eles agora não podem fazer isso porque há um festival no cartaz que é o Reverence, que faz isso sozinho. sozinho. O Reverence Valadas. E eu tive o ano passado, na primeira edição, foi dos melhores festivais que eu estive de sempre. E eu não fui assim a tantos, mas eu cheguei lá, tive dois dias em que eu quase não dormi. Tínhamos 88 bandas, tínhamos concertos de meia em meia hora, do meio-dia até às 7 da noite. Às 7 da madrugada, com os atrasos, às 7 da manhã. Pá, era uma coisa assustadora, mas a questão é, o pessoal curtiu milhões o festival. Mas esse sim é direcionado, é sim. É mesmo para aquela coisa, e é só para aquele tipo de música, mas o espaço é fixe, o ambiente é fixe, as pessoas dão-se bem, não houve merdas. Milhões também tem que ser. Tem que ser assim. Lá está, tem que fazer jus à cidade. Pá. Tem que ser hipster completamente. Sim, eu sei que pode ser pejorativo muitas vezes esse termo. Mas eu costumo dizer que o termo hipster é usado pejorativamente, mas se um gajo for a perceber a palavra, hipster quer dizer que está na moda. Que sim, que está na moda, coisas. Pá, a verdade é essa, são coisas novas. E a questão é, por exemplo, a malta da Lover já trabalha nisto há cerca de, se não me engano, são 8 anos. E nesses 8 anos fizeram um trabalho muito bom em promover o trabalho deles, e as bandas deles. Pensar que aquilo é um festival quase. Eu não sei qual foi a génesis do festival, mas... O festival começou no Porto, em 2006. Sim, sim, mas qual foi a razão... De ele começar? Provavelmente para promover as próprias bandas deles. Ah, e mas nisso é a tal fizeram cena. Um alto trabalho. Mas é a tal cena. Em Portugal, este movimento musical é difícil, mas existe desta maneira festivais como o Milhões, festivais como o Reverence, festivais como o Soto Rock... Que vai acontecer ao agora. Mesmo tempo com a Live e o Quintanilha. Quintanilha. Que são os dois este fim de semana. São festivais que têm muito mais nomes nacionais. Soto Rock também. Mas hoje em dia uma coisa é que chamam festival a tudo. Sim. Tu tens dois dias com um palco em algum lado, é um festival. Sim. E isso eu acho que devia haver regras quando tu... Quando estás a falar de um... Mas a questão é essa, é tipo... Tu estás a falar... Tu tens aquele site que é o festivaisdeverão.pt. Sim, que tem a listagem. Há uns 5 anos, há uns 2, 3 anos, tinhas 5, 6, 7 festivais. Que eram os grandes festivais do país. Que eram os festivais. Hoje em dia tens uma associação portuguesa de festivais, que é a Porfest, e tens os prémios nacionais de festivais. E tens a escala microfestival, médio festival e festival. Ou seja, tu tens estes pequenos eventos que são microfestivais. O Celos Rock é um microfestival, são 3 bandas em cada noite durante 2 dias. Mas é. Se eu abrisse esta casa, este fim de semana eu abro este quarto e vem cá 2, 3 bandas. É um festival. Se fosse numa noite, era um concerto. Era um concerto, mas se fosse dois dias, é um festival. Conclusões, chegámos aqui a conclusões muito importantes. Bem, já estamos a falar há quase duas horas. Exato, temos que cortar aqui. Temos. Eu não sei quem é que vai ouvir isto, mas. Alguém. Há sempre alguém, pessoal. Há sempre alguém. Pessoal, sobretudo de design, ouvir, está a trabalhar e a ouvir. Ah, maravilha. Pronto, isso é fixe. Queres deixar algum recado às pessoas? Pá, invistam em projetos. Micro, média ou grande dimensão. Se estão na faculdade e acham que não estão a gostar do que estão a fazer, a estudar, opa, façam por fora, man. Tipo, brinquem. Façam como os putos da máfia que chegaram a uma cadeira e disseram-lhes: apresentem uma cena diferente. E eles apresentaram um vídeo de Taras e Manias. Pá, agora tenho que ver esse vídeo. Está na net. Está na net. Pesquisas putos da máfia, eles têm um canal do YouTube. Pá, ou seja, trabalhem um bocado por fora, porque vocês vão ver que vão ganhar um bocado se realmente forem da área. Se forem desta área, vão aprender a gostar mais das coisas, se começarem a brincar. Eu acho que é por aí que começa tudo. É a brincar aos designers, é brincar aos videógrafos, é brincar aos músicos. Os projetos que eu conheço começaram todos com uma brincadeira, às vezes, ou começaram todos de uma vontade comum de fazer algo diferente. E essas vontades, se juntarem 2 ou 3 pessoas, faz muita diferença. Palavras de sabedoria de Bruno Figueiredo. Pronto, ok. Para acabar, diz só: Das é a vida. Das é a vida.